ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro, e vocês ouvintes que achavam que iam ficar divididos entre Team Capitão América e Team Homem de Ferro, mal pude esperar que podia também ter um terceiro lado, né? O Team Zemo. E o Team Ross, que vamos ser sinceros, era o prêmio de todo mundo. Olá, eu sou o Felga e hoje no episódio de Ames aprendemos duas coisas. Uma, que o seu Madruga estava certo quando disse que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E dois, se você quer fazer com que dois heróis se matem, siga o plano do Zemo, não do Lex Luthor daquele outro filme da concorrente. Bota a mãe no meio, que a mãe é importante. É, ou não, né? Mas mata ela de preferência. A mãe pode unir ou desunir, né? É. Oi, eu sou a Kami e eu não sou nem Team Stark nem Team Caps, eu sou Team Irmãos Russo. Oi, meu nome é Jefferson e quem roubou a cena do filme foi o Pantera Negra. Tem gente que tem um Team Pantera Negra, né? Se bem que ele foi pro lado do Stark. Aqui é o Paulo Arthur e quando você achar que você está numa luta muito desfavorável alguma vez na sua vida, lembre-se do Gavião Arqueiro enfrentando o Visão. Ai, ai. Aqui é o Eduardo Spicati e a meia hora que o Homem-Aranha apareceu na Guerra Civil já foi melhor que os dois filmes do espetacular Homem-Aranha. É porque agora é um super-herói, não é um psicopata e tal, que quer matar a garota que eu falei que foi bificado. Tá, isso é melhor. Bom, pessoal, você viu que a maioria do pessoal aqui já escolheu o seu lado e não necessariamente era o lado do Capitão América ou o lado do Homem de Ferro, enfim. Mas de alguma maneira a gente se posicionou para essa Guerra Civil dos cinemas, né? É, já é um marco de filmes de super-heróis, né? Pelo menos da Marvel, mas certamente já estão falando aí em termos do gênero, que colocou o nível lá em cima, né? Acho que a frase que eu ouvi hoje que foi que definiu mesmo o filme, pelo menos o que eu entendi, foi que Capitão América Guerra Civil supera o próprio hype, ou seja, as pessoas que estavam naquela expectativa e ficam com medo de ficar um pouco decepcionada porque o tá imaginando a coisa lá em cima realmente atendeu as expectativas até das pessoas mais imaginativas possíveis, né? Então, a gente, como de praxe, vai dar aquela paradinha pra nossa leitura de e-mails, vai ouvir um pouco a opinião da galera e quando a gente voltar vai entrar com tudo na discussão sobre Capitão América Guerra Civil. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails. Eu e a Camila Rizek. Oi. Olá, Cami. Filme Marvel, a gente tem que ler e-mails sobre o filme, comentários, enfim, tudo que o pessoal tá mandando. Só que o pessoal tá bem empolgado aqui. Teve muita gente que mandou e-mail, selecionei alguns. E todo mundo que mandou e-mail, a maioria escreveu um texto assim, tipo uma resenha igual do site da gente. Páginas e páginas. Então vou fazer o seguinte, eu vou ler os e-mails, porque eu não vou conseguir ler tudo, então eu vou resumir basicamente o que eles estão falando aqui. E aí você fica depois no final com os comentários que tiveram no Facebook. Beleza, vamos lá. É que o filme é muito bom, né? O pessoal se empolga, não tem jeito. Nem sempre, eu vou ler e-mails... Tem gente falando mal? É, tem e-mails de gente que gostou e gente que não gostou aqui, vamos ver. Tá, né? Começar com Dri Ferro. E aí, pessoal, tudo bem? Que filme espetacular. Acabou superando minhas expectativas, que já eram altas. É um filme redondo e coeso, e que acaba deixando sequelas que ainda virão a serem exploradas futuramente. Apesar de se tratar da Guerra Civil, o filme não deixa de ser um filme do Capitão América. E é isso um ponto muito positivo. Temos o foco no Capitão e nos seus coadjuvantes. Porém, todos os personagens têm seus momentos a brilhar. E aí ele fala personagem por personagem. Só que a gente não vai ler aqui o e-mail dele, porque senão a gente não vai ter o que comentar depois. Então teve coisas que a gente até falou mais ou menos o que ele falou aqui, e outras ele não gostou tanto, né? Tem alguns personagens que ele achou que foram subaproveitados. Mas ele disse que nem por isso os irmãos Russos deixaram de adaptar o filme muito bem. Aí ele termina dizendo que sentiu um pouco a falta de alguém da SHIELD na trama, seja o Nick Fury ou Maria Hill. O problema, Adri, é que não tem mais SHIELD, né? Muita gente me falou que sentiu falta do Nick Fury, até quem não acompanha tanto assim, né? Quem é leigo. Uhum. E aí, no fim, esse foi mais um grande acerto da Marvel nos cinemas. Daria uma nota 9 de 10, que está no meu top 3, junto com Soldado Invernal e Guardiões da Galáxia. Ah, eu concordo. E aí ele manda um easter egg aqui, que é sobre um discurso que teve no filme, mas eu não vou falar aqui, que eu quero ver quem é que vai saber de onde veio esse discurso lá no Nominata. Então, Dri, aguarda aí que a gente vai falar sobre isso na discussão aí mais pra frente. Termina dizendo, me desculpe pelo texto, mas sabe como é que é? Fã, quando começa a falar, não para mais. Até a próxima. Um e-mail agora do Felipe Gonçalves. E aí ele comenta primeiro e faz primeiro uma introdução pra se justificar, porque ele coloca aqui que quando ele gosta de uma coisa, da saga, dos quadrinhos, as pessoas esperam o máximo possível, bababado, que seja baseado, e que ele coloca que Guerra Civil pra ele é a melhor história em quadrinhos que ele já leu e que, tipo, pra ele é marcante, era muito importante. E aí é que ele entra começando a colocar alguns problemas. É, problema é quando você fica esperando muito. Capitão América Guerra Civil não é uma história da Guerra Civil. Possui um vilão, Zemo, subaproveitado, assim como a maioria esmagadora dos vilões da Marvel, com exceções de Loki, Monge de Ferro e Soldado Invernal. Monge de Ferro! Ele acha que ele é bem aproveitado. Ele é bem aproveitado, tá bom. Uhum. A história não faz jus ao Zemo, um dos maiores vilões do Capitão América nas HQs. Porque tem que se preocupar com a tal Guerra Civil, que ele diz que não era muito bem uma Guerra Civil. Ao mesmo tempo, o enredo não faz jus à Guerra Civil, pois tem que se preocupar com o Barão Zemo. Bom, a gente vai falar sobre isso aqui no Pirata. Eu discordo bastante desse ponto aqui. Os irmãos Russos jogaram minhas esperanças fora quando deram uma entrevista após o segundo trailer, dizendo que só política torna o filme chato. Mas Guerra Civil é sobre política. É sobre um confronto de democratas e republicanos. É sobre como Capitão América vê o mundo. Sobre como o Homem de Ferro vê o mundo. Um duelo ideológico. No filme, não há duelo ideológico. Uma conversa de 5 minutos sobre a batuta do General Ross não é uma discussão ideológica. É pouco, é pobre para o potencial da Guerra Civil. Enfim, aí ele continua a destilar. Ele explica várias coisas aqui, dizendo que não é por questão de o filme ser igual aos quadrinhos nem nada. Ah, tá. Ele tem alguns elogios aqui a algumas pontos do filme. Por exemplo, o Acordo de Sokovia, o Ataque dos Ossos Cruzados. Ele achou que foi um bom estopim, tipo, trocando o que houve lá com o Speedball, né? Uhum. Mas, infelizmente, os diretores e roteiristas não conseguiram trabalhar a gravidade da Guerra Civil. Não deixaram as circunstâncias acontecerem. Tinha de ser um vilão, tinha que conectar tudo. Tinha que, inclusive, conectar o Bucky a Tony Stark. Algo totalmente desnecessário. Cara, o Bucky tá conectado ao Soldado Invernal desde Capitão América 2. Agora você tem que estar atento. E aí ele termina só o seguinte. No filme, ao meu ver, tem-se a visão de que o Tony está certo. É uma lástima. Guerra Civil é sobre tons de cinza, embora a Marvel puxe naturalmente mais para o lado do Capitão América. Contudo, no filme, em nenhum momento eu percebi que podia dizer, nessa hora, o Tony tomou a decisão errada. Ao contrário de Steve, que ele entra no defeito do roteiro e menospreza o diálogo. Enfim, ele reclama bastante. Ele achou ruim porque o filme faz você gostar mais do Tony Stark? Não, ele achou ruim porque ele diz que tinha que ter uma discussão mais pesada e mais densa sobre a Guerra Civil como tem nos quadrinhos. Você sabe aquelas memórias do Facebook? Apareceu hoje uma memória do Facebook da gente gravando o podcast do Homem de Ferro 3. A frase do João, acho que ela é ótima. Ele falou assim, né? Oi, meu nome é João e eu convido a todos a olhar o termo adaptação no dicionário. É tipo isso. É por aí, né? Bom, o Felipe termina dizendo que ele achou o filme muito fraco, considerando apenas a obra cinematográfica, e o pior ainda enquanto adaptação de HQ. A Marvel, famosa pelo seu planejamento, errou feio na hora de fazer a Guerra Civil. um enredo inconsistente, personagens que ficaram aquém do que deveria e uma mania de grandeza que atrapalharam o filme. Bom, Felipe, tá aí sua opinião. É, deve ter muito mais gente que concorda, mas ainda bem que boa parte do pessoal viu o filme por um outro meio, né? Bom, a gente vai comentar isso no podcast, mas tem muita coisa que você tá colocando aí como defeito, que eu acho que foram muitas soluções fáceis de dar pra um filme que, por mais que seja 2 horas e meia de filme, é muito pouco pra ter a discussão como tem nos quadrinhos. E, de jeito nenhum, eu acho que colocar a parte emocional da coisa prejudica o filme. Muito pelo contrário. Nos quadrinhos rola muito a parte emocional da coisa. É tanto que na história original, os dois heróis já perderam as estribeiras da discussão ideológica e estão se socando porque não aguentam um ceder pro outro. E é isso que mostra no final da Guerra Civil. Eles perderam a razão do que estavam brigando e já estavam no emocional há muito tempo. Eu acho que é isso que você tem que lembrar. Isso também tá na Guerra Civil. Será que o pessoal ficou bravo porque o Tony Stark é mais humano no filme do que nos quadrinhos? É, né? Eles queriam que ele fosse o vilão, alguma coisa assim. André Marx, ele mandou um e-mail falando especificar sobre o Homem Aranha. Também não vai dar muita, pra ler muita coisa do André Marx, não. Mas ele disse que ficou um pouco desapontado, porque a Marvel gosta de agradar todas as idades, não é surpresa repetir o Homem-Aranha daquela forma, quer dizer, mais infantil. Não chegou a ser patético como na animação Ultimate. Mas aquela estupidez de senhor Stark, então, não sei o que. Então, ele reclama essa parte aí. Ele acha que... Então, ficou com a narrativa meio infantil dos anos 60, na qual ainda era adolescente. Mas a turma gosta, então não posso fazer nada. Eles têm que agradar o público consumidor e não há nada de errado nisso. Porém, só tagarelice e piadas ficaram ótimas. E vejo um grande potencial para os filmes futuros. E aí a gente tem mais uns 2 e-mails aqui pequenos, né? Um é do Darth Blender. Ele mandou um link de um mashup que ele fez aqui da Guerra Civil, da época da Timely, vamos colocar assim. E que ele pega vários filmes em preto e branco, um inclusive é o Capitão América, aí pega tipo o Homem-Foguete como se fosse o Homem de Ferro, o Arqueiro Verde como se fosse o Gavião Arqueiro. Aí ele pega um monte de personagens de filmes daquelas matinês antigas que eram em preto e branco, joga num trailer só e fez tipo como seria a Guerra Civil viu nos anos 40, ou nos anos 50. Ficou um bacana, o link vai estar aí. Se você não viu o caminho, então depois você clica aí no texto do Inominado. E por fim, Edinaldo, ele diz que é difícil como telespectador escolher um lado, me sentar e assistir essa verdadeira batalha. Abraços a todos e de que lado vocês estão? Bom, a gente já disse de que lado estava no início do podcast, né? Mais ou menos, eu não falei. A gente vai falar ao longo do podcast. Mas tenha certeza o seguinte, né? Por mais errado que o Tony Stark esteja, a Cammy vai estar do lado dele. E por mais errado que o Steve Rogers esteja, eu vou estar do lado do Capitão América. Não, ao longo do Nominata eu vou falar que eu concordei com várias coisas do Capitão América que eu não concordava no GB. Agora a gente vai ver um pouquinho do que rolou lá no Facebook. Vai lá, Camus. Lá. Postei. Não, alguns comentários aqui do Facebook. O primeiro é do Mike Esteves, e ele fala que adorei o filme, na minha humilde opinião, como fã. O filme entra no meu top 5, não só de filmes da Marvel, mas de filmes de super-herói em geral. Os Irmãos Russos, que meu marido já aqui dizendo que não tem plural, é Irmãos Russo. O governo ajuda, porque ele fica falando Irmãos Russos o tempo inteiro. É os Chad Pobres. Conseguiram muito bem dar motivação e destaque a todos os heróis envolvidos. Aí o Gustavo Henrique Goldinho falou: eu vi o filme, apesar de ter muita ação, é muito engraçado. E eu achei o Homem-Aranha e o Pantera Negra muito fera. Nossa, o Pantera Negra faz sentido ser fera, né? Por isso eu escolhi o lado do Homem de Ferro. Nossa, ele escolheu só porque ele gostou dos personagens, mas tudo bem. Que é muito mais legal. E o Paulo Cirlene Dias disse: Team Stark sempre. Cap ocultou uma informação muito valiosa ao Stark referente aos seus pais, ficando do lado do assassino frio da Hydra. Imperdoável. Capitão América deveria ter morrido no final do filme. Seria um final bem mais interessante. Ele tá revoltado, Paulo. O Wellington Pires Barbosa diz que é o melhor filme da Marvel desde Vingadores, espetacular. O drama são os combates, as piadas. Assisti no dia 1º de maio. Ele falou: nunca viu 2 horas e 30 passarem tão rápido. Acho que nem pisquei durante o filme. E as duas cenas pós-créditos, espetacular, amei. O Rodolfo Santiago disse: eu fiquei esperando ansiosamente pela aparição do Homem-Aranha e extremamente impressionado com o desempenho do Holland. Mas foi Pantera quem roubou a cena. Mesmo sem o traje, mostrou a que veio com excelente estilo de luta, colocação e imponência. O Juscelino Fernandes dos Reis disse: o Visão ficou muito parado. Podiam tê-lo... Podiam tê-lo exposto a mais cenas de... Dá muito trabalho. Foi muito CGI. A briga final entre Capitão América e Iron Man foi fantástica. O Zemo foi bem esperto, desfragmentando a equipe de dentro pra fora, sabendo que os dois pilares são evidentemente Stark e Steve. No geral, muito bom. Os efeitos, o enredo, a presença do Homem-Aranha e a companhia em ambos os times. Darlene Vader... Não sei se é Darlene, né? A Darlene Vader, óbvio. É, achei o final muito injusto e errado. Fez o que a Marvel queria, apresentou o Spider, que ele e o Homem-Formiga foram as melhores coisas do filme. Poxa. E introduziram a Pantera. Separou e preparou o terreno para fazer 3. E a Eli Miranda falou: bem, já assisti o filme, muito bom. É, estava do lado do Homem de Ferro. Não gostei muito do Homem-Aranha no filme, esperava mais dele. Me surpreendi com o Pantera. Muito top o filme. Eu particularmente recomendo. Ó, eu tô pela lista aqui, eu tô vendo mais time Stark, hein? Pois é, eu tô achando até impressionante. Eu pensei, né? Tipo, mas deve ter ela mais no fim aí. Ó, tem o Pedro Gabriel aqui, que é Team Cap. Adorei o filme, um dos melhores. Se não o melhor filme que já assisti na Marvel. Eu sou o Team Cap. Ah, pelo menos um, hein? Ó, o Gabriel Kerstin da Silveira falou: lá do Capitão América. E é claro que eu não perdi esse grande final da Marvel. Bom, a gente tem que encerrar aqui, Cam. Senão a gente vai ler muitos, porque tem muita gente comentou aqui. Sempre quando tem podcast de filme, é muita gente querendo dar opinião. Não dá pra ler tudo e não... Ah, não, pera, eu preciso ler só o do Hugo Andrade. Ah, vai. Ele é Tim Tony Cerco. Ele falou: gostei do filme, Homem-Aranha estava top e aconselho a todos que vão assistir ficar depois dos dois créditos. Então, pra quem quiser mandar futuramente e-mails, comentar... É nominata@marvel66.com. Exatamente, ou lá no link do menu, você clica em contato e manda pra gente. Então vamos lá, voltar pro nosso podcast. Ele tá correndo. New York, Washington, D.C., Sokovia. Okay, that's enough. Captain, people are afraid. This job, we try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody, but you don't give up. Bom, retornamos aqui então ao podcast e a gente acabou de sair desse filme, né, final de semana de estreia, de Capitão América Guerra Civil, que é um filme que já vinha com toda a expectativa do pessoal que tinha lido a saga, uma saga marcante dos quadrinhos, pra saber como é que isso ia se desenvolver nos cinemas, né? Afinal, uma saga que durou mais de 6 meses na Marvel, né? É uma saga em 7 partes, que se relacionou com todas as franquias que estavam sendo publicadas na época e que depois disso mudou completamente a história da Marvel por muito tempo, né? O que aconteceu ali, as coisas marcantes que ficaram ali repercutiram ao longo das revistas por anos e anos. E a gente não tinha ideia do que ia ser levado ao cinema, se em duas horas e meia de filme iam conseguir realmente transportar a saga de uma maneira que fizesse jus às histórias de quadrinhos. E quando a gente finalmente chega no cinema, o que se ouve, pelo menos, como eu comentei ali na abertura, né, é que ela superou o próprio hype. Talvez, provavelmente, como o pessoal fala, né? Porque o tema que foi colocado na Guerra Civil, aquela lance da ideologia, né? Da política, e que dividiu realmente as posições dos leitores quando foi publicada nos quadrinhos, foi um pouco além nos cinemas, né? Porque nos cinemas, além disso, além de ter sido colocada toda essa questão de segurança versus liberdade, ou quem é que vai controlar a pessoa que controla os Vingadores, né? Foi colocada além disso porque teve questões emocionais dos dois lados, tanto do lado do Capitão América quanto do lado do Homem de Ferro. Então, o que é que vocês basicamente acharam da evolução do filme, né? Um dos pontos certos, se houve os pontos que acertou nessas mudanças, se houve algum erro, enfim. Começa, Cami. Bom, é assim, a gente, obviamente que você não vai pro cinema esperando que vá ser a saga dos quadrinhos, né? Se você vai, sinto muito, você não tá pensando direito. Porque não tem como, é um contexto completamente diferente. E mesmo assim, eles conseguiram fazer um negócio super fiel e com muitos elementos dos quadrinhos, que é a parte que eu achei muito que eles acertaram muito. Então, assim, tem toda a questão que não chega a ser um registro, né, como nos quadrinhos, que é uma questão de controle, de responsabilidade, de assinar ou não a lei, porque nesse caso não tem identidade secreta, então tem que ser abordado de outra forma. Agora, o Homem-Aranha ou o Pantera Negra, não sei, mas até então os Vingadores não tinham identidade secreta. Todo mundo sabia quem era todo mundo. E aí, além disso, as outras questões emocionais, né? Eu acho que assim, eu achei que o filme foi ótimo, foi muito bom. Ele foi até mais profundo na discussão do que a HQ. É claro que é uma situação diferente que é abordada, mas mesmo assim a questão de responsabilidade dos super-heróis acho que é até mais discutida do que nos quadrinhos, de uma forma que você fica toda hora ponderando pra ambos os lados, porque, isso você tem razão, não, isso você tem razão, toda hora você fica assim. Quando vai pra parte emocional da questão do Bucky matar os pais do Tony Stark, daí já vira uma coisa muito mais complicada do que uma discussão política, porque é o assassinato dos pais, que é uma coisa que com certeza é muito, muito emotiva, e o fato do Capitão América saber e não falar. Mas aí você também vê, bom, mas ele estava sendo controlado e tal, então tem todos os lados pra ponderar de novo. E mesmo assim, eu acho que, mesmo não tendo o conteúdo dos quadrinhos exatamente, ele conseguiu ser muito igual, tanto na cena na motivação do Tony Stark por causa da mãe que fala do filho que morreu, na própria luta do Capitão América com o Tony Stark na Sibéria, que é igualzinha a do Gibi, com ele batendo com o escudo, ele com o capacete todo desmantelado. Já achei que ali ele ia morrer. Eu cheguei sem spoiler no cinema, então isso é bom. De ter, além da questão emocional do Bucky, ter o ferimento do Rhodes, que tá aí pra meio que substituir a morte do Golias, né? Eu achei que ele ia morrer, na verdade, mas achei que foi uma boa saída eles não matarem, porque fica às vezes até mais um pouco chocante a questão da paralisia e tal. O grande spoiler do filme é que não morreu ninguém, né? Morreu o pai do T'Challa, né? Mas assim, todo mundo tava até o final tenso pra saber quem é que ia ser a vítima. É, eu achei que... Pera lá. Uma das personagens mais famosas, e que mais tá fazendo a ponte entre TV e cinema, morreu nesse filme, e vocês não lembraram? Quem? A Peggy! Não, mas não morreu. Ah, mas ela já tava velha, não morreu no meio da Guerra Civil, pô. Ah, sim, né? Não, morreu no filme. Sim, tipo, mas não é. Era, sei lá, foi a personagem que apareceu. É que assim, tem mais, tá tendo mais destaque que o Agente Coulson ultimamente, em termos de aparecer tanto no cinema quanto na TV. Ah, sim. Não, mas tu quis dizer que morreu na batalha, vá. Ela morreu de verdade. Eu acho que eles conseguiram, apesar de ter que ter uma coisa totalmente diferente, porque não eram os mesmos personagens, porque não tinham todos envolvidos. Não era a mesma situação, não tinha identidade secreta e tudo mais. Mesmo assim, eles conseguiram fazer uma discussão de responsabilidade e conseguiram fazer tudo com muito fiel a várias cenas e várias coisas dos quadrinhos. Então, não consigo nem achar erro. Então, é um baita filme. Foi, assim, realmente, talvez seja o melhor filme de super-heróis que já fizeram mesmo. O Capitão América 2 já tinha ocupado esse posto e agora os caras conseguiram, né? Os irmãos russos conseguiram de novo uma evolução, né? Eu acho que ele realmente é um marco, realmente, é quase um marco do gênero, né? Ele não traz, assim, lá nada muito inovador, mas ao mesmo tempo ele consegue ser um filme bem amarrado, consegue ser um filme bem conduzido. Eu achei que a forma como foi conduzida foi incrivelmente superior, e os fãs do Mark Miller que me perdoem, mas eu também gostei de Guerra Civil, mas eu achei que a condução do filme foi muito superior ao dos quadrinhos. Eu achei que em termos de sacadas, de história, de condução, a história do filme conseguiu ser melhor que a dos quadrinhos, que é boa, que é excelente, mas eu acho que o filme conseguiu superar isso. O filme conseguiu trabalhar bem, certo, aqueles dilemas que nos quadrinhos, né, foram colocados, né, o caso da a mãe que vai lá e joga na cara do Tony, o filho que morreu, né, aquela cena da Wanda, né, que deu todo um incidente de diplomático com Wakanda, né. Então, assim, o filme trabalha bem todas as questões, e realmente também acaba trabalhando bem, foi muito bem sacada como se entrelaçou tudo, né? como é que os pais do Tony morreram, quem foi o responsável por isso, a sacada do Zemo também. Eu achei que, assim, apesar de parecer assim, ele não é aquele Zemo dos quadrinhos, né, obviamente, mas você vê que dentro do universo cinemático, um cara só conseguiu provocar um racha tremendo, né, numa equipe, né, que, assim, os alicerces da equipe são bem frágeis, né. A gente viu isso em Vingadores 2, né, em A Era de Ultron. Já dava pra ver que, assim, qualquer coisinha, assim, um pouquinho e tal, a equipe racharia fácil. O Zemo conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante. Inclusive, o próprio final, né, você espera que surja alguma coisa, aquele clichêzão, né? Mas não, o cara conseguiu de um jeito fazer com que o Tony e o Capitão América saíssem na porrada mesmo, né? É, o Zemo até agora é o vilão que venceu, né? Exatamente. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco dele mais pro final, né? Porque eu acho que é um personagem que a gente precisa destacar até. Mas enfim, ele mudou bastante, mas ao mesmo tempo não mudou, né? Se o filme atendeu o hype, atendeu e muito. Sobrou até, porque a Marvel hoje, você vai pensando assim, hoje não vão manter o pique, vai, a gente pensa assim, será que um dia vai perder o pique, como é que vai ser o filme, mas você vai já achando que vai ser surpreendido, e sempre você vai ser surpreendido. O plano do Zemo tava totalmente fora dos scripts, dos spoilers, a não ser que alguém tenha visto no spot de TV, mas eu não assisti todos. Não, mas nem você assistiu todos. O Zemo foi ignorado, a não ser no comercial alemão. Assim, é justamente, tinha gente que tava suspeitando que o Zemo ia ser um grande vilão na história, porque ele tava sendo ignorado demais, entende? Aí das duas, uma, ou ele ia ser, tipo, como foi o plot twist do Mandarim, ou ele ia ser um Von Strucker, que ia ser derrotado em 5 minutos. Só de curiosidade, Capitão América não recebe o nome de Capitão América na Alemanha ainda, tá? O nome dele é Primeiro Vingador, 2, Guerra Civil. É? Eu tava tentando explicar isso pro pessoal ontem, que depois de estar no cinema, que pra evitar o anti-americanismo, anti-americano, né? Eles tiram o nome do Capitão América e deixam só The First Avenger. É. O Primeiro Vingador, Guerra Civil. Não parece a menção do Capitão América. Eu jurava que o nome ia ser o safado que nos derrotou. Bom, safado que nos derrotou, é ótimo. Aí, como a Marvel já tinha surpreendido a gente com o Mandarim, que não era o Mandarim, eles conseguiram mais uma vez surpreender com todo o plano do Zemo. E durante o filme você é surpreendido com o plano do Zemo, duas vezes. Porque você acha que ele vai pegar aqueles caras que estão presos na Sibéria, e aí você olha pro relógio, pô, já foi 2 horas de filme, tem mais 2 horas de filme. Não, o plano do cara é totalmente diferente. Não teve a megalomania do Mark Millar, que no todo o arco dele, toda uma saga dele, sempre tem umas coisas muito megalomaníacas, que é tantos heróis lá, como era possível num universo Marvel com tantos heróis, tantos, mais de 5 mil personagens, ele conseguiu colocar uns 250. Aqui os irmãos russos trabalhavam com o que eles tinham, então tiraram os 2 pesos pesados, que já estava fora mesmo, o Hulk e o Thor, e trabalharam com o resto. E deu muito certo, muito, muito legal. Sobre o acordo de Sokovia, ficou bem palatável, né? Porque a questão das máscaras não existe. Ficou bem a cara do Capitão América ficar contra as liberdades individuais dos próprios amigos. Eles preferem que os Vingadores, ele preferia que os Vingadores sejam, e decidam o que tem que fazer, do que deixar na mão de governos que de 4 em 4 anos muda, de cada 6 meses muda a cabeça de um. O problema não é o problema é você deixar na mão de políticos. A real é. Então, esse é o grande problema, que é um dilema que, bom, acho que nós vivemos diariamente, né? Pois é, você saber que lado você fica é só você ligar a TV e ver os seus políticos. Assim, o que eu ia dizer é que quem tá reclamando da falta da quantidade de heróis lá do Guerra Civil dos quadrinhos, eu só quero saber onde estão esses bilhões de fãs do Solo, do Mortalha, do Prodígio, esses grandes personagens que o Mark Niven colocou lá só pra fazer número naquela cena que todo mundo reclama na internet. Pois é, Polichinelo, por aí vai. Não, mas Polichinelo o Remender gosta, tanto é que ressuscitou o cara. Não, ele gosta do Halloween. Eu ressuscitou os dois. Aí, assim, a história foi muito boa. O cara, ele usou o que ele podia usar. Assim, digamos, não tinha um justiceiro pra ser aquele cara não assim, nem tão do bem, nem tão do mal. Aí, mas tinha o Soldado Invernal, que em determinado momento agiu como vilão, já que estava sendo dominado. O plot do Zemo foi totalmente um plot twist, que pegou todo mundo de surpresa e foi bom. E tem gente que até agora não tá engolindo plot twist dentro do plot twist e tá reclamando, achando que ele tinha que ser aquele vilão de dominação, quando... Eu achei legal foi justamente ele não ser um vilão de dominação, ele quer uma coisa bem mais pessoal, bem mais factível, que é uma vingança contra familiares, que é o que ele queria no fim das contas, nos quadrinhos também, que o pessoal esquece que a primeira motivação do Zemo foi querer vingar a morte do pai. Exatamente. Que era um pai bem idiota que colocou uma máscara que não conseguia mais comer, morreu de fome. Tira, Paulo! Paulo, explique direito pra essa máquina dela essa história. Vamos deixar essa versão, vai. Ó, a gente vai falar do Zemo lá pro final, mas. Ok. Aí você vai explicar direitinho isso aí. Mas não teve nada de máscara. Ele tá falando aí daquela substância que é uma cola, que aí colou a máscara dele no rosto dele e não conseguia mais tirar. Mas era estranho mesmo, como é que ele comia, né? Mas enfim. O resto foi muito bom, assim, a transposição que ele fez. Eu achei até ser engraçado que a maioria dos Vingadores que estão no filme não participaram da Guerra Civil. Ou porque estavam desaparecidos, ou porque estavam mortos na época. Ou porque não estavam assim, não eram tão famosos, mas... É, se você olhar, né, a Wanda, o Gavião Arqueiro não tava, o Visão não tava... O Scott Lang acho que também não, né? Scott Lang também não tava. A Viúva Negra não aparece quase canto nenhum, só aparece depois no Poderoso Vingadores. É, mas enfim, tinha que usar as peças que já estavam no tabuleiro, né? Justamente, eles pegou personagens que já estavam desenvolvidos e ainda conseguiu desenvolver bem dois novos. E todos os filmes da Marvel até o momento foi o que melhor integrou todo mundo ali. Porque no fim das contas até fez sentido não aparecer Demolidor, não aparecer Jessica Jones, porque era um quebra-pau no meio da Europa, cara. Não tinha como eles lembrarem. Olha, tem aquele ceguinho de Hell's Kitchen. Isso é verdade, não é em solo americano, né? É um quebra-pau que acontece em Berlim ou na Sibéria. Tirando a parte do Homem-Aranha, mal aparece mesmo nos Estados Unidos. É uma coisa, realmente, jogaram pra começar a fazer um monte de americano, ou sei lá, né? Se dá pra dizer que o Visão é americano, mas enfim, quebrando o pau lá na Europa, cara. As minhas expectativas foram atendidas, porque eu esperava isso mesmo. É lógico que não tinha como ser igualzinho o gibi, que envolve muito mais coisa, mas eu gostei do que foi mostrado. E o Capitão América no fim foi, acho que até mais filho da puta que o Tony Stark, assim, eu acho, sabe? Escondeu aquele negócio do Soldado Invernal ter matado os pais do Tony Stark. Ele foi, no fim das contas, eu devia ter ido com a minha camiseta do Homem de Ferro, viu? É, no finalzinho também, eu tava torcendo muito pra lá do Capitão América, mas assim, você não deixa de ficar com pena do Tony Stark. Quando é que ele sacou essa parte, hein? Chega... Pra quem não lembra, tá? O Capitão América disse que já sabia disso, né? O pior é que antes ele fala, não, sabia não. Aí o Tony, deixa de falar besteira, você sabia sim. Ele fala, eu sabia. Então, o próprio Zola, lá no Capitão América 2, quando ele vai mostrar os vídeos, ele mostra uma sequência de assassinatos cometidos pelo Buck. Um deles é o Howard. O que eu não sabia realmente é que a mãe tava junto, né? Ah, tá. Eu não lembrava desse detalhe. É, e o Capitão América deve ter associado 2+2, né? Ih, vou ter que ver de novo. É. Não, ou seja, tipo, o plot twist tava na cara da gente desde o filme anterior. Não, mas pois tava é. Assim, eu fui percebendo um pouco antes. Ah, eu não, eu fui a Anta que só percebeu a hora que o Zemo tá mostrando pro Tony. Não, eu também, não, então, quando mostrou a cena, aí é que eu falei, aí ferrou de vez, pois agora, é, agora a casa caiu. É assim, assim, nos primeiros trailers tinha a teoria de que o Tony tava do lado do pró-registro porque tinha descoberto a história lá do que o Soldado Invernal tinha matado os pais dele. Aí eu, vai ser isso. Só que aí o filme foi passando, aí teve aquela missão 91, eu já olhei, vai ser isso. Só que aí não foi comentando mais nada, aí eu esqueci. Você foi perdendo a fé na sua intuição, Paulo. Pois é, aí quando chegou naquela parte ali do... que eles tinham voltado a ser amiguinhos... Chegou aquela parte e o Apocalipse chegou do Batman vs Super-Homem. Aí eu, não, cara, vai acontecer alguma coisa porque tem cena do trailer que os três dando porrada um no outro, que ainda não aconteceu. Aí eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Só que aí eu fui pego de surpresa, porque O cara, eles realmente esqueceram o vilão naquela hora. As a raiva foi grande. As comparações inevitáveis do Paulo com o Batman vs Superman. Não, não, mas o engraçado daquela cena é que todo mundo pausou o trailer, riscou aquele negócio. Olha, tem uma câmera aqui. Será o Mercúrio, o Ragnarok, sei lá mais quem, o Varlock. Aí vai ver um genérico que já tinha morrido. Morreu naquele momento, né? Não, eles já estavam mortos quando... O Zemo matou eles a tiro. Não. Foi a tiro mesmo. O Zemo matou com tiro na cabeça a cada um. Assim, ah, é verdade. É, tanto é que ele ainda disse, teve de consolo, morreram dormindo. Ah, eu fiquei feliz uma coisa, que não mataram o Barão Zemo, porque todo filme da Marvel, tirando o Loki, eles matam o vilão, eu gostei que deixaram ele vivo, pelo menos. É que ele apareça futuramente. Eu torço pra que ele tenha mais desenvolvimento pro futuro, né? Uhum. Acho que pelo jeitão, logo ele, o Armin Zola, o pessoal aí vai... Então, sobre a transposição, assim, coisas que eu achei que foram fundamentais, é ter escalonado o que foi feito na Guerra Civil, que era uma coisa centrada nos Estados Unidos, que era uma lei pros Estados Unidos, e ter colocado isso a nível mundial. Principalmente porque os Vingadores estavam, como até o próprio Ross falou, né, fazendo intervenções internacionais, né, mas com a base sediada nos Estados Unidos. E isso, tipo, não tinha repercussão nenhuma, porque ninguém tava mandando eles invadirem e fazer missões secretas. É, mesmo que tenham sido com inimigos que são fora da jurisdição dos governos de onde eles estão invadindo. E estavam sem limites, sem consenso nenhum, né? Estavam agindo pela cabeça do que cada um deles mandava, né? Quando o Tony decidia fazer uma coisa e quando o Capitão América decidia fazer outra coisa. Então, ter escalonado isso pra uma coisa que era, tipo, pra 117 países, meio que torna aí mais palpável, assim, pra inglês, né? Vamos colocar um acordo, né? Um acordo, é um tratado, né? Tratado mais palpável, mas ao mesmo tempo, meio que engessava bastante o que seria a futuração dos Vingadores, porque imagina só, eles precisavam fazer uma coisa mais premeditada, uma ação mais imediata. Como é que, tipo, uma invasão como aconteceu em Nova York, como é que ela ia ser resolvida? Ia ter uma reunião de emergência na hora pra ter, tipo, maioria dos votos pra saber, não, vocês estão liberados pra agir? Cara, ia ser que nem aquela votação que a gente não pode citar. Cada país ia fazer um discurso de 10 horas. Mas ia ser um negócio muito mais complicado, né? Essa ação de ser uma unidade reativa contra grandes ameaças, que essa era a ideia inicial da SHIELD, né? De criar eles pra ser tipo uma resposta ao desconhecido tão eficaz quanto, ia desaparecer por completo, né? Mas como não tinha Nick Fury nesse filme, e SHIELD muito menos, pra poder mostrar esse lado, isso meio que foi ignorado. E querendo ou não, como o próprio Ross evidencia, né, e o Visão complementa, né, o surgimento de super-heróis aumenta a quantidade de conflitos, que aumenta a quantidade de catástrofes. Então eles estavam lendo mais o lado pragmático da coisa, e isso estava justificando a maioria dos países de ser contra a ação livre dos Vingadores. Eu ainda acho que, na verdade, tudo isso aí era uma forma do Ross pra fuder a vida dos amiguinhos do Bruce Banner. Pode ser uma vingança também dele, né? Tudo gira em torno de vingança. Na verdade, chama atenção. Cadê o Hulk e o Thor? Vocês não estão sabendo, né? Eu sei, ele tá em outro filme. Não, o argumento dele é bom nessa hora. Ele fala, se eu tivesse perdido duas ogivas nucleares, eu ia ter que prestar conta. Prestar conta, exatamente. E outra grande coisa que teve no filme, e não teve nos quadrinhos, é que teve uma mínima oportunidade, antes de entrarem nas tapas, pro Tony e pro Steve medir o que estava acontecendo. Porque uma coisa que acontece nos quadrinhos é que a lei de registro era praticamente imediata. Quer dizer, ela nem é assinada ainda. Mas a resposta do Capitão América nos quadrinhos é imediata. Ele fala assim, ó, você é um militar, você vai ter que começar a caçar essas pessoas que são contra. Ele diz não. Se você disser não, você é um militar, você está desacatando a ordem superior seu, você vai ser preso. E aí a coisa é detonada e o Tony e o Steve não têm oportunidade de debater sobre o assunto. Que uma coisa que, vamos dizer assim, nos quadrinhos, como um Tony meio que forçou pra lei de registro ser adiantada, né? Quem lê os quadrinhos sabe disso. Tony manipula situações antes do governo dos Estados Unidos decidir que vai ter a lei, pra que eles concordem que a lei é uma coisa necessária. E eu acredito piamente que o Tony, é o visionário Tony, né? Como até no filme o Gavião Arqueiro zoa ele, né? Meio que esperava que o Capitão América entendesse o lado dele. Talvez se eles tivessem uma conversa antes, nos quadrinhos, não teria nem ocorrido briga. Nos quadrinhos não teve. Teria. Mas teria. Não seria um negócio tão drástico. No filme, essa conversa teve. É verdade. Todos eles tiveram, estavam numa sala discutindo, tiveram a oportunidade de trocar uma ideia. E tornou a coisa mais palpável pra, naquele momento, o público conseguir pensar nos dois lados, pelo menos do lado político. A coisa é óbvia, desanda quando vira a parte emocional, né? Quando aí o grande amigo do passado do Capitão América supostamente fez um atentado e aí ele ia ser o primeiro a passarem a faca na lei de registro, né? Tipo assim, ó, esse cara aí é um cara que tem que ir pra... que a gente nem sabia ainda, né? Mas pra futura balsa, né? Bom, eu acho que isso aqui é as grandes mudanças, e eu só vi coisas benéficas nela. Obviamente, colocar uma quantidade de personagens imensa como tinha nos quadrinhos se tornaria inviável. We need to be put in check. Com isso eu puxo um outro tópico pra gente discutir, que é sobre como vocês viram a decisão de cada personagem ir pra cada lado, e também um pouco da evolução dos Vingadores. Não vamos falar dos personagens novos, tá? Vamos excluir aqui o Pantera e o Homem-Aranha. Como é que vocês viram, então, a evolução, que é praticamente um encaminhamento até pra futura Guerra Infinita, da Feiticeira Escarlate, do Visão, né, que pelo mínimo que foi trabalhado, mexeu um pouco no personagem, o Clint, o Homem-Formiga, Viúva Negra, o Máquina de Combate, enfim, o grupo dos Vingadores mesmo até então, e claro, o Tony e Steve. Isso vai ser uma evolução natural. Alguns dos casos ali, se a gente for parar pra analisar, até de início, dava a impressão de que contradiziam a evolução dos personagens, mas os próprios personagens apontavam essas contradições dele, como da Viúva Negra, que em um filme ela manda o governo se lascar e no outro, não, peraí, gente, calma, muito calma nessa hora. Mas se tu for parar pra analisar, de todos os personagens ali, ela, acho que desde o Vingadores 2, tá sendo a mais... não sei se o termo é autocentrada, mas tipo, é como se ela fosse a adulta no meio de um monte de crianças birrentas. Aí ela tem que ser uma voz da razão. É, a mais madura ali. E às vezes ela tem que ser a voz da razão pra evitar que os dois amigos emotivos demais e imaturos demais fiquem querendo se matar por besteira. Tanto é que ela meio que ela fica do lado do Tony em certo momento, mas pra evitar que o Tony faça só merda. E quando vê lá que o Steve não vai parar, ela ajuda ele. Porque, até porque ele deve ter se tocado que o Pantera tava lá só pra matar o cara. O Steve também, ele continua a evolução do personagem já do lado dele. Ele é aquele cara que tem aquela bússola moral, aquela fibra moral dele. Mas também a gente percebe que aquela criatura teimosa que é do jeito dele não vai ter jeito nenhum. Só que ainda não chegou ao nível babaca que em alguns momentos no quadrinho, ultimamente, ele tá tendo. Dos outros personagens, foi legal que a Wanda já teve um desenvolvimento melhor. O Visão tentando aprender a ser humano chega a ser engraçado, porque é muito contraste ele com aquela roupa toda de almofadinha, tentando cozinhar, sendo que ele não come direito, e tentando ser todo... Assim, tá na cara que ele é apaixonado pela Wanda, mas não sabe como expressar isso ainda. Aí fica naquela: Wanda, nem todos odeiam você. Tipo, eu não, né? Eu não. Eu não. Uma coisa que eu gostei mais foi no final, né? Porque ele falha, né? Ele é distraído, como até fala o Tony Stark. E o Tony Stark fala assim: velho, como isso é possível? Como é que você se distraiu a ele? Nem eu sabia. Então, ele é muito mais humano do que ele achava, né? Ele é muito menos máquina do que todos os outros achavam. E dos outros também, assim, dos personagens que eu achei legal foi o Gavião, que ele já tá pronto pra fazer a série da Netflix baseada no run do... Qual o nome do David Aja, cara? Porque tá muito... Cara, eu tô de boa, tô aposentado, quero isso mais não, mas vamos pra porrada do mesmo jeito. É, ele entrou nessa por dívida a Wanda, né? É uma única frase que ele fala, tipo assim, eu tenho que agradecer a ela por tudo que ela fez por mim, né? Pois é. Ou na verdade não é nem a ela, é o irmão dela, né? Mas pelaquela cena. Não sei se foi pós-crédito ou se foi tipo erro de gravação que eles resolveram brincar, que tem ele matando o Mercúrio. Uhum. Aquilo é erro de gravação, né? Ele gravação não. Foi zoeira de gravação, né, Paulo? Não. Aquilo ali é a cena cortada que na minha versão do filme agora tem. Filha da puta, né? eu acho que foi como o Paulo falou. Quem tava com uma coisa mais parecendo que não tava indo com a caracterização do personagem, no próprio filme os outros personagens apontaram e mostraram por que eles estavam fazendo isso. Eu acho que todos evoluíram da maneira mais apropriada pros personagens. O Rhodes, claro que do lado do Tony, ele até depois dá uma questionada quando ele tá lá se recuperando do acidente, mas ele fala que acha que não mudaria a opinião dele mesmo assim. Não, ele foi bem militar, ele falou, olha, eu acho um saco, mas é o certo, o correto a fazer. Mas eu não mudaria, ele falou. Exatamente. É, exatamente. Ele fala um eu acho ali. É que ele falou assim, eu acho que tá um saco isso, mas é o certo a fazer, vamos ter que fazer. É que nem tipo assim, um trabalho ruim, mas que alguém tem que fazer. É, então, e o Falcão, ele é sempre aquela pessoa leal ao capitão, e ele continua sendo leal ao capitão. E tem uma veia humorística muito boa, cara. É, ele tem. Capitão Jack, não sei se alguém assistiu os erros de gravação do Capitão América 2, mas assiste, que é muito bom. Viúva tem aquela questão toda. Eu acho que é a que fica mais difícil de se decidir, né? Ela, a princípio, decide rápido pelo pacto, mas porque é o que ela fala. Porque a opção era não deixar de ser Vingadores. E o medo dela é que o grupo se desfaça. Foi, é isso que eu achei curioso, né? É como se ela visse aquilo como a família dela. Exatamente, ela não quer que se desfaz. Ela fala, com uma mão no volante a gente ainda pode dirigir, mas sem as mãos a gente não pode dirigir. E aí ela não queria que os Vingadores se desfizessem. E a princípio parecia que o caminho era assinar, porque o Steve estava em dúvida, mas não tinha sido posicionado ainda, a Wanda estava meio que reclusa e o resto da galera ia assinar, porque o outro estava aposentado, não tinha aparecido mais ninguém lá, e aí o Falcão que ia fazer o que o Capitão quisesse. Mas então ela foi e assinou junto, porque era o caminho para continuar com o grupo deles, né? Mas depois ela percebe, ela o tempo todo tá questionando, ela fala, você sabe o que isso vai dar? Ela liga pro Steve e fala, eu sei o que o Buck significa para você, mas não faz merda. E ela tenta fazer, é como o Paulo falou, é a única que ela tá tentando evitar as coisas todas pra acontecerem, porque ela não quer que os amigos briguem. Ela viu que tava todo mundo errado ali e ela não podia, eu digo assim, ela sabia que não ia poder fazer muito, né? Tava tanto que na hora da briga no aeroporto, ela fala pro Gavião, a gente ainda é amigo? E aí a Wanda até fala pro Gavião que ele tava batendo leve, que eles não queriam se bater. É, a Wanda reclama, né? Você segurou o braço. Tava segurando o seu soco. A Wanda... Quem que vai brigar sério com a melhor amiga, cara? Tem que falar que uma melhor amiga que é assassina profissional. É. O Clint também é bem característico dele, tá do lado do Capitão, até por uma questão de que ele nunca estaria do lado do Tony Stark, ele já tava até aposentado, ele tava lá só pra... porque foi convocado pra ajudar mesmo. É, pelo que eu entendi, ele decidiu se aposentar mediante a lei de registro. Você não percebeu isso? Não, ele fala assim, tipo, o Ele tava aposentado antes, ele não, disse. Não, veja só, ele fala assim, o Clint assinou, aí ele disse não, o Clint decidiu que ia se aposentar. Bom. Exatamente, porque ele não, já estava Clint... nos Vingadores. Desde o Tron, ele decidiu que ele ia ficar na casa com a família, que era a última missão dele. É. Eu tinha entendido, pelo que eu entendi, quando eu perguntei, e o Clint? Ah, ele tá aposentado. Aposentado, ele não importa. Cara, o escudo dele morreu. Como é que ele vai custar lutando? Não, mas sério, o Gavião tá aposentado desde o Tron, porque ele disse que aquela era a última missão. Ele volta porque o Capitão pede. O Capitão ainda disse que não ligaria se ele não tivesse outro. Se tivesse outro jeito. Mas, voltando às escolhas dos personagens. A Wanda, ela fica muito ainda difícil dela resolver, porque ela é o grande centro da coisa, né? Porque ela é o speedball do negócio, né? É. Ela causou a explosão e numa cagada e tá todo mundo culpando ela. E uma coisa que o Tony Stark aponta, ela não é uma cidadã americana, eles não vão dar visa pra uma arma de destruição em massa. A Kami falou tão depreciativo, ela é o speedball da parada. Ela é o speedball da parada, pô! Achou que podia fazer um negócio decente, foi lá e explodiu a galera. Mas peraí, que escolha ela tinha? Ou explodia lá embaixo, ou explodia lá em cima, ali não tinha muito jeito. É que ela achou que ela podia levar mais pra ela levar pra longe. Só que ela não aguentou. É, cara, a questão é que ela não tava, sei lá, tipo, olha gente, tô sorrindo pra essa câmera, é um reality show, ela tava, tenho que salvar o meu amigo aqui em um segundo. Salvo as devidas proporções, eu não tô falando que ela foi responsável nesse episódio, eu tô falando que foi ela que causou o evento todo e por isso ela tava super consternada. Uhum. E tava lá, no meio, ela tava aceitando aquela prisão, entre aspas, que o Visão tava cuidando dela porque o Tony Stark não queria que ela saísse, porque ela tava assim, tipo, até quando o Clint vai lá pegar ela, ela no princípio não vai, porque ela fala, tipo, Ele força a mão dela pra que ela bata o Visão, né? Ou seja, ela falou, eu fiz, porque você não faz, né? É, então ele tava... Ela pega a visão, ela detona andares e andares pra baixo. Ela tava em cima do muro, ela foi meio que forçada, assim, e a tomar uma atitude. O Visão, pela questão lógica dele, faz todo sentido a posição que ele tomou, porque ele pensa tudo logicamente. E quem vai pensar mais logicamente, sem deixar o emocional interferir, vai pensar, não, isso aumenta o tanto de super-humanos, o tanto de super-humanos aumenta a quantidade de incidentes, isso morre mais gente, então alguma coisa tem que ser feita. Então ele foi super racional, eu achei que foi super condizente com o Visão. E do Tony e do Steve, bom, o Tony Stark tem aquela motivação igual a dos quadrinhos, que foi o primeiro baque, que é o da mãe com a criança morta, numa ação deles. E aí ele começa a ver todo o lado de que eles causaram algum grande problemas, ele começa a se preocupar com isso, até o ponto que o problema já não era mais aquele, né? E aí quando ele percebe que existia um plano por trás, e aí ele vai atrás de ajudar o Steve até descobrir a outra coisa. Mas a princípio, sobre o Tratado de Sokovia, ele vai pelo apelo popular, digamos assim, e porque ele começa a ver os danos. E o Steve, eu não achei ele tão teimoso, na verdade, porque ele tava querendo assinar. Ele tava se martirizando porque ele queria assinar, porque ele não queria causar o que tava causando. E aí ele percebeu que aquilo era muito contra os ideais dele. E até um certo ponto eu concordo até com o Capitão América no filme, porque bem ou mal, na minha opinião, a ONU não é uma organização isenta, que também não deveria estar com controle de uma coisa tão grande quanto os Vingadores. E aí ele toma essa decisão e ele fica até meio que contrariado. Ele fica chateado quando a viúva chega lá e fala, eu não consigo, eu não posso assinar. Então assim, ele não tava sendo teimoso, tipo, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ele queria que todo mundo ficasse junto, mas o negócio assim, era um negócio contra a moral dele. Então não tinha como. E ele até cogitou, mas quando ela... Ele quase assina, né? É, mas só que aí quando o Tony disse que a Wanda tava sofrendo, arcando as consequências do que ela fez, ele falou assim, como é que é? E uma coisa que eu achei engraçado de reparar, que eu vi muita gente nas redes sociais antes falando que o Tony Stark seria os coxinhas, né? Mas no fundo, quem é contra o aumento do Estado é o Steve, né? Ele é contra o controle do Estado, então na verdade é o contrário. Ele é contra o controle maior do Estado, então, o contrário do que as pessoas estavam falando. Não, mas uma coisa certa, cara, você tá enchendo o saco já, esse discurso das pessoas quando elas morrem, de, na verdade, ser uma mensagem pra pessoa que continuou viva, porque já basta algum Stacy dizendo, Peter, siga em frente, no Homem-Aranha 2, o discurso lá da Peggy antes de morrer era praticamente, Steve, não assine. Mas nem era da Peggy, foi da Sharon. Foi uma fala da Peggy em outro momento. A Sharon que usou naquela hora. Mas você sabe que esse discurso aí, Paulo, ele tá na Guerra Civil, nos quadrinhos. Você reconheceu, não? Não, não. É o discurso que o Capitão América fala pro Homem-Aranha na história dele, feita pelo Straczynski. Por isso que eu não vi, porque isso aí eu não li essa parte faz quase uns 10 anos já. Pois é, e é um dos pontos altos, porque é o ponto em que o Homem-Aranha decide mudar de lado depois desse discurso. E aí, quando ele vai falar com o Tony Stark, o Tony fala assim, eu já sabia que você ia mudar mesmo, aí já dispara todos os mecanismos pra pegar o Homem-Aranha. Mas era assim mesmo o discurso? Eu também não lembro. Exatamente assim, algumas palavras podem ter mudado, óbvio, pra adaptar pro filme. Eu vou tentar recuperar isso aí e colocar pra vocês. A parte Steve não assine foi adaptada pro filme. Não. A evolução dos personagens, ela é muito boa. Ele evolui naturalmente mesmo. Assim, me pegou de surpresa quando a Viúva Negra falou aquilo mesmo. E eu falaria a mesma coisa que o Falcão falou. Peraí, mas porra, você falou, você mandou a merda do governo na outra vez e agora vamos tal, manter. Mas é aquela coisa, ela queria meio que manter a equipe unida e também assim. No fundo, ela já trabalhou pra dois governos, né? E acho que ela talvez entende que assim, no fundo, o controle do governo teria algumas formas lá que acabariam dando pra burlar e eles fazendo o trabalho deles. Acho que ela também deve ter pensado nesse ponto e tal. O Steve mesmo, ele tá... Eu acho que assim, ele tomou aquele papel que é sempre ele, ou seja, aquela parte, aquela frase no final da carta, né, que ele escreve pro Tony e tal. Ele sempre fala, eu sempre fui um outsider, eu sempre fui uma pessoa que não me adaptou em lugar nenhum, nem mesmo no exército, certo? Isso que a gente vê meio que essa evolução Nos dois filmes, né? Você vê, no exército ele se adaptou não ao exército, mas a um grupo de pessoas, né? Primeiro no, que foi o Comando Selvagem e tal. Porque o próprio exército não estava muito interessado nele, né? Mesmo depois do soro do super soldado, ele acabou virando um negócio mais de propaganda. Então o próprio exército não estava muito preocupado com ele. Foi um grupo de pessoas que meio que o acolheu, né? Então ele tomar essa postura, assim, parece uma coisa estranha, porque você está falando de um militar, né? Acho não, que e outra coisa mais estranha ainda é porque ele é uma figura inspiradora para a maioria dos personagens ali. Inclusive exatamente. O próprio Tony, porque o Tony fala, ó, eu sempre te odiei porque meu pai fazia o maior forfé com você, né? Sempre falava, não sei o que, sei lá. Meio que tem um ciúme, né? E sim. Mesmo assim, eu acho que os Vingadores precisam de você. Então ele achar que ele acaba não se vinculando muito ao grupo, ou um cara de fora, é meio estranho até. Vamos dizer assim, mas ele não consegue, assim, apesar do ele vestir uma bandeira, ele não é um cara que vai defender o não é um cara nacionalista, vamos dizer ele assim. Ele não vai um cara tomar partido. Ele não vai tomar um realmente partido sem ver, sem pensar antes, né? Ele tem um ideal, isso aí sempre mostra, mesmo. Mas ele não é um cara que se filia a alguma coisa, né, tal. E da mesma forma, é super estranho, assim, da mesma forma que falaram pra viúva, né, pô, mas você mandou o governo pra aquele lugar no outro filme, deviam também ter falado pro Tony, mas Tony, você não chegou lá no Homem de Ferro 2, no Capitólio, e falou que você privatizou a salvação do mundo? Ou seja, você não mostrou que é melhor ter esse grupo de bombas atômicas, vamos dizer assim, nas mãos fora dele, né, a mão segura dele. Dele, ou então, não, ou então nas mãos fora do Estado, porque aquele cara lá despeito. Mas eu acho que ele reconheceu durante esse filme, ficou bem claro que ele tava errado, ele tava sentindo. Como o Felga falou, depois de Homem Ferro 2, teve a invasão em Nova York, que mexeu com a cabeça do Tony. Aí tivemos Homem de Ferro 3, que você vê a consequência daquilo. Ele começou a ter ataque de ansiedade, ele começou a trabalhar a esmo, pra achar uma solução que ele não encontrava, e a solução que ele encontrou foi o Tron, a armadura pra todo mundo. Que deu errado. Eu acho que ele perdeu um pouco do ego dele que ele tinha, e aí, como ele perdeu também a Pepper, né, acabou se separando, e mostrou aquela cena da mãe, dizendo que ele era culpado daquilo, acho que a moral dele caiu um pouco, e ele reconheceu. Caiu, ele é a pessoa mais afetada durante o filme da Marvel. Você vê que a construção tava sendo levada pra Guerra Civil. E mesmo a visão que as bandas... Vocês perceberam a metáfora que ele teve com o Brasil, isso aí, porque o Tony Stark privatizou a paz mundial, se arrependeu, tá querendo devolver pro Estado. É tipo o cara que pegou o Maracanã. Verdade. Viu que dá prejuízo, né? A jeba é muito grande. Pra dividir sozinho, falou, não, vou devolver essa jeba. Ele é super afetado e tal, mas se você for parar pra pensar, vamos supor que tiver, assim, aquela coisa, alguém teria que deter o Ultron, certo? Alguém teria que fazer, como diz o velho ditado, não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. Ia, assim, baixas, ia fatalmente ocorrer. Agora, aquela questão é, assim, o que seria então legítimo, né? É aquela fala, assim, o cara mostrou lá, o Ross mostrou um monte de problema. Aí o cara chega e tá, o que, que você queria então? Que a gente não fizesse, se a gente não fizesse nada, a gente não estaria aqui discutindo isso aqui agora, certo? Então, assim, não tem... Mas na visão deles, é tipo, se eles não fizessem nada, não teria sido construído o Tron, por exemplo. Não, sim, mas se também, mas assim, da mesma forma, teve uma invasão alienígena. Isso, em tese, não foi culpa de ninguém, vamos dizer foi assim. Foi culpa do Thor. Do Thor. Do Thor. Mas eu posso falar o que seria o contrário? Vai. Mark Millar, a gente pode zoar dele um pouco, mas ele pensou o contrário em Supremos 2, que era a intervenção do Estado nos Vingadores Supremos. Sim. A SHIELD pegou o Supremo e começou a enviar para todo tipo de ação por roda do mundo com os interesses dos Estados Unidos. E isso gerou uma reação em cadeia, que mais por influência do Loki do Ultimate, que gerou os Libertadores. Era uma outra força contra o Supremo, que quase destruiu o Supremo também. Isso seria a alternativa. Um novo nível de guerra nuclear, vamos dizer assim. Exatamente. Mas a grande vantagem do filme é que, em tese, pra não falar que ia ficar num grande império do mal, né? Estaria sob o controle de uma organização maior, né? Então, sei que é a ONU, mas sim, 117 países assinando. Até para você tomar decisões rápidas, você teria que restringir isso a um conselho. Não daria para 117 negros ficar lá, senão aí quando os caras decidem, a Terra já teria virado pó, né? Mas enfim, voltando, você percebe então essa mudança, né, do Tony Stark. Então, ou seja, um que é um soldado, produto de uma experiência governamental, quer fugir dessas amarras, e o outro, que seria o representante assim, da iniciativa privada por excelência, né? Porque Tony Stark é isso. Ele é um cientista, mas ele é um empresário, é um cara que vamos dizer assim, um herói que melhor representaria talvez o capitalismo. E vou falar, não, a gente precisa entregar isso, esse poderio aí pro Estado, né? Então é interessante, é uma opção bem interessante esse caminho. E nesse filme ele nem faz aquelas coisas que ele faz nos quadrinhos, se a gente for parar pra pensar. Ele não é um manipulador nos quadrinhos. É assim, precisa ter algum controle, certo? No final das contas a questão é quem vai controlar a gente, né? É a velha história, a velha questão que colocaram desde o Watchmen, né? Quem vai vigiar os vigilantes? Quem vai vigiar os vigilantes, né? Esse é um problema, porque os vigias dos vigilantes também não é uma opção boa, mas, enfim, né? Aí, então, a gente tem, então, ali um começo de relacionamento, tanto entre a Wanda, entre o Visão, né? Que é quem conhece os quadrinhos, sabe, né? Do histórico dos dois personagens. Eu achei ali algumas falas do Visão me lembraram muito as falas do Reed Richards na Guerra Civil. Aquela parte das estatísticas, aquilo lá, se eu não me engano, foi o Reed Richards que estava até falando com o Ben Root numa entrevista. Acho que aqui, de certa forma, foi incorporado pelo Visão, né? Porque aquela visão lógica e tal. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que ele, no final das contas, ele quer proteger a Wanda, né? E a Wanda é aquela menina assustada, que tem medo do às vezes tem medo dos próprios poderes, né? Não é uma pessoa que, assim, ela continua sendo aquela pessoa, assim, sabe? Ela é ultra poderosa, mas ao mesmo tempo se limita muito por causa dos seus próprios medos, né? Clint e o Falcão, acho que são, assim, já vem de outros filmes e tem aquela pegada cômica. São dois baitas personagens, né? E acrescentam um pouco de, vamos dizer assim, para um filme que acaba que poderia ser extremamente pesado, eles acabam dando uma equilibrada, né, no humor. A participação do Scott Lang nesse ponto é extremamente bacana, né? O cara que, tipo, de repente ele tá ali no meio dos pesos pesados, né? Do Capitão América, tá? Aquela cena que ele cumprimenta o Capitão América é engraçadíssima. A cena que eles estão dirigindo um Fusca, cara. Que isso, cara? Um Fusca, cara. Fusca azul. O Fusca azul, cara. Igual o meu tio tem um Fusca azul. É igualzinho. É uma piada pra qualquer paulista aqui, né? Mas basicamente, acho que a evolução dos personagens foi bem interessante. As escolhas, assim, eles não... Acho que tirando o Steve, né, que decide por ideal, acho que os outros ali ficam mais naquela de querer ficar junto, de querer tentar manter a família unida, né, apesar da bagunça, né. O interesse deles é tentar ficar unidos. Eles não estão ali numa disputa por ideal. Acho que o único que ali, meio que, e de certa forma, pode se chamar talvez até de teimosia, que bate o martelo e fala, não, a gente tem coisa... E mesmo assim, é também um pouco por causa do que aconteceu com o Buck, né, é o Steve. O resto ali meio que quer tentar manter a coisa, vamos dizer assim, todo mundo junto, né. I'm sorry, Tony. Bom, vamos falar então dos novos personagens, né? Começando com o Pantera Negra, que praticamente, creio eu, que depois do Homem de Ferro, Capitão América e o próprio Soldado Invernal, que meio que funciona ali como... praticamente o Soldado Invernal aí tá como um ponto da trama, né? Ele funciona mais como um elemento da trama do que como um personagem, praticamente. E esse novo personagem que surge, também vinculado ao Soldado Invernal, também motivado por vingança, né? Que ele acaba achando que ele é o causador da morte do seu pai é o Pantera Negra. E, cara, acho que todo mundo tava meio surpreso, meio na expectativa de ver como é que ia ser trabalhado ele. E colocaram assim, visualmente, todo mundo sabia já um pouco, o uniforme ficou brilhante, os movimentos de luta dele também, um estilo de luta completamente diferente. É um personagem que ao mesmo tempo que tem uma carapaça ultra potente, né, de vibranium, ele é um ninja, né? Ele você mal vê quando ele chega, os movimentos dele também, quando ele vai cair, né? Teve a piadinha do gato, mas é praticamente aquilo, né? Ele rola quando cai pra amenizar o impacto da queda e por aí vai, né? E também o lance do sotaque, a estrutura que se montou de Wakanda ao redor, né? Tirando a própria cena pós-crédito, mas assim, a gente teve uma pequena aparição de uma Dora Milaje lá, né? De uma guarda-costas dele. Aquele lance de já trabalhar um pouco de que, ah, eu sou o guerreiro e meu pai era o rei e agora eu sou os dois, ou seja, tem um lance assim de dizer que o avatar do Pantera Negro é o grande protetor de Wakanda e tem uma coisa meio mística ali que não se fala. O próprio personagem tinha uma coisa que a gente sabe que ele não é apenas um humano normal, não é só um humano normal com um traje de vibranium, mas claro que isso foi deixado pro filme solo dele, né? Como você falou, Pantera a gente já tinha vazado nos trailers e tal, só que o pessoal não sabia da personalidade do cara. E é aquilo mesmo que no filme, eu acho que foi o mais bem caracterizado ali, não tem o que tirar nem pôr, e o que a gente precisa ver mesmo é a Wakanda e a política de Wakanda com o resto do mundo, que a gente já teve uma amostra. E a tecnologia também foi mostrada na cena pós-crédito, Wakanda é muito mais que aquilo. Foi bom mostrar assim que o pai dele morrer logo num atentado já pra embolar ele com o universo Marvel do cinema, do que a história original, que ele morreu num duelo e tal, tal, tal. É, e que o pai era um antigo Pantera Negra, né? Isso. A gente nem sabe se ele já foi Pantera Negra, do jeito que ficou ali ficou meio dúbio, né? Não fala, mas... O pai fala, né? Ele reclama, né? Ainda bem, meu filho, que você está indo pro lado da diplomacia e deixando de lado aquela coisa meio... Física, na verdade, né? é uma classe de lutadores, né? Porque a irmã dele também foi pra Terra Negra. Então você vê que não é só não é pai e filho que passa, é uma geração inteira. Eu achei legal o modo de espreita dele, aquela nave dele seguindo o Capitão América. E ele falou, agora eu vou pelo meu instinto, não vou confiar em nenhum nem outro. Eu vou ver os dois lados e fazer uma média aí. E foi que viu que o... Quase matou o cara errado. Foi o cara que pegou o Zemo, né? E levou pra prisão. É, e esse lance do foguete aí é praticamente assim. Eu não confio em ninguém e eu já tô me fazendo meus planos e contramedidas pra eu ir atrás do cara. Ou seja, ele tava sempre preparado, né? Não quer. Peraí, você tá falando que tem um herói indiano que tava sempre preparado, sempre tinha um plano, com contramedidas, não confia em ninguém? É, exatamente, né, Paulo? Alguém tem que ser assim, né? Já que no cinema não é o outro. Tinha gente falando, chamando de Batman africano, agora vai ter que chamar de Pantera Negra americano, né? Pois é. É, até porque se for olhar por conta bancária, o T'Challa coloca os dois no bolso, hein? Sim, e o Stark. Rala! Bom, Pantera, assim, aí que você vê a... Por que os irmãos russos estão com tanta moral na Marvel? Vão fazer os filmes do Vingadores, os próximos? Porque eles conseguiram colocar o Pantera Negra, assim, mostrar quem é o Pantera Negra de uma forma, assim, muito brilhante, assim, por ele não ser o principal do filme, aparecer relativamente bem menos que o Capitão e o Homem de Ferro, mas ficou claro pra todo mundo, assim, pra quem não conhecia dos quadrinhos, já tá na cabeça quem é o Pantera Negra, que ele é um governante de um país africano e tal, ficou perfeito. E a caracterização também, o sotaque, né, que isso foi até quem resolveu colocar isso foi o ator, né, o Chadwick, eu esqueci o nome dele. Chadwick Boseman. Foi ideia dele, ele que teve essa ideia de colocar um sotaque diferente, assim, de Wakanda. E além de tudo, a gente aprendeu também que o Wakanda fica no Brasil, né, ali perto da Cataratas do Iguaçu, né. Não, mas tem um mapa na África que... É ali na região central da África. Eu não sou a maior conhecedora de Pantera Negra, mas pelo que eu conheço, eu achei que ele ficou super fiel. Aquele cara que tá pouco se fudendo. É que a Cami é mais especialista em microbiologia, ela conhece pouco a Pantera Negra. Não, é porque eu tô... É, até na hora que o Clint chega e fala assim, oh, a gente não se conhece, eu sou o Clint ali. Eu não me importo. Tipo, eu fui bem Pantera Negra, assim, foda-se você. I don't care. É, eu tô aqui pelo meu interesse, a hora que eu preciso eu apoio um, se não der eu apoio o outro, eu vou seguir o que eu acho que tá certo, se eu precisar mudar de opinião, eu vou mudar de opinião. Na hora que ele pega o foguetinho lá, é tipo, me lembrou a saga que do Rickman, que tava lendo agora, que ele vai lá e faz tudo o contrário pra matar o Namor, pra fazer sei lá o que com o Namor, agora já não lembro mais. Ainda bem que ele escutou antes o discurso do cara lá, senão ele ia acabar matando o cara errado, porque ele tava indo lá pra sentenciar da cabeça dele. E aí ele cai em si, né, achei legal a cena que ele fala, eu não vou deixar a vingança me corromper, e que impede o Zemo de se matar, inclusive a legenda tava errada nessa hora. Porque a hora que ele impede o Zemo de se matar, ele fala, os vivos ainda não acabaram com você, e a legenda aparece, os mortos não acabaram com você. Mas achei que ele ficou sensacional. Ah, e uma coisa que eu pensei, fiquei pensando, porque foram amigos meus que não conheciam nada, né? Uhum. Quem não conhece o personagem, ou não acompanhou, não sabia que aquele ator ia ser o Pantera Negra, fiquei pensando que na hora da perseguição do Bucky, ficou pensando, quem é esse cara doido, né? E só a hora que ele tirou a máscara, quando ele é preso, quando eles são pegos ali no final, é que ele falou, ah, era aquele cara. Deve ter sido mais chocante pra quem não tinha a menor noção. Ele foi uma surpresa, né? É, tipo, ué, de onde apareceu esse cara do nada? É, tipo assim, ué, surgiu essa coisa do nada querendo matar o cara, né? Mas ele já tinha dado um toque que ele disse, não, deixa ele na conversa com a Viúva Negra, fala, né? É. Deixa que eu vou matar ele, então não mas se preocupa imagina que de mandar... Mas quem não conhece falou, ué, o que é esse cara de preto aí, do nada? Não se preocupa de mandar uma tropa de elite de especial pra matar ele, não, que ele é meu. É. A Kami falou aí da erro da legenda, o que, que foi aquele tá tranquilo, tá favorável? Nossa, a legenda tiraram, tava péssima. Achei tinha... o máximo, tá tranquilo, tá favorável. Não, a legenda tinha várias coisas muito zoadas. No dublado não tinha isso não, eu acabei de ver o dublado. Eu vou ver o dublado qualquer dia desse, assim. Que eu... O dublado acertaram essa fala do T'Challa, tava falando vivo. Ah, tá vendo? Lá, tá melhor que a legenda. E o... não teve essa parte, né, essas adaptaçõezinhas meio, sabe? Não teve isso aí. É, mas teve referências a de Deus, já que o Scott era o Zé Pequeno. É, falaram verdade. Isso? Falaram, o Zé Pequeno não. Falaram. Tava querendo lembrar Zé Pequeno, mas não, onde é pequeno mesmo? Ah, então, mas falaram. Então, o Pantera, acho que assim, pô, foi bem interessante mesmo a forma como o personagem foi introduzido agora, finalmente, no universo Marvel. Agora, assim, deu a entender que o cara, vamos dizer assim, a figura do Pantera Negra e do Rei eram separadas, é que em razão da morte do T'Chaka. Chaka, né? É. A coisa vai acabou unir, unificando, né? É. É meio que assim, quando o Odin caiu fora e o Thor teve que assumir, né, o trono também. Então a figura do principal protetor e guerreiro acabou se fundindo na do rei, né? Eu achei assim bem interessante a forma como o Wakanda começou a ser mostrada, né, no coisa, com o negócio lá com todo aquele incidente diplomático, né, eles meio que também fazem assim, foi um carregamento de vibranium, né, lembrando dos acontecimentos de Vingadores, né. O T'Chaka acabou reconhecendo que ele tinha parte da culpa, isso foi interessante, né. Então, ele, na verdade, tava querendo sancionar os Vingadores pra funcionar sob o júdice da ONU, mas ele falava, ó, nós também temos culpa, porque a gente sempre foi uma nação isolada, e aí ninguém estava preparado para o mundo, para os efeitos do vibranium, bababá. E meio que contra o discurso, porque nos quadrinhos, quem tem uma postura mais de mostrar, né, vamos dizer assim, mais de abrir o Wakanda, é o T'Challa. Aí no filme ele tem uma postura muito mais fechada. De falar, não, dane-se o mundo, e o que importa é o que acontece aqui nas minhas fronteiras, não o que acontece no mundo, né? Aí, e essa, nesse caso, também o T'Chaka também tinha um pouco essa. Quem deu aquele primeiro arco, né, do Reginaldo Rudin, também mostra um pouco isso, que o T'Chaka também tinha uma outra postura mais. Menos, mais assim, mais de abertura, né? Aqui não, o filme aqui mostra um pouco que o T'Challa, que era o cara que queria um país mais fechado, né, ao ambiente, ao estrangeiro, né. Mas foi interessante essa forma, né? Ele realmente é um cara que, nos quadrinhos, ele também tem várias, ele é um cara rancoroso nos quadrinhos. Não é só porque ele trabalha por um tempo com o Namor, que ele depois não vai querer matá-lo, né? Mas enfim, ou mesmo assim, ele ficou nos quadrinhos, ele ficou muito tempo atrás do assassino do pai, que no caso, vamos dizer assim, o que tá contando hoje pra frente de cronologia foi o Garra Sônica, né? Então enfim, foi uma boa adaptação do personagem. Também gostei muito do personagem. Se a gente for parar pra analisar do ponto de vista do T'Challa, foi praticamente já o filme de origem dele. Já tá pronto pra não ter que... O filme do Pantera Negra não ser um filme de origem, já ser um filme já com um herói estabelecido e apresentar mais o Wakanda e o resto do background do personagem. Toda essa parte aí, como o Felga falou, ele trabalhou bem. É um personagem lá que ficou bem, assim, bem focado, bem preparado. E se a gente for parar pensar, no fim das contas, além dele ter tido um arco inteiro de apresentação e redenção no final, ele tava lá vingança, vingança, vingança, e depois perceber o que ele iria se tornar, assim, ao ver o Zemo, o que ele iria se tornar se tivesse permanecido nesse caminho, ao não querer continuar a vingança, que foi o erro do Stark naquele momento, foi a forma como ele fez pra evitar que a vitória do Zemo fosse total, porque se a gente for parar pra pensar, o plano do Zemo ia ser perfeito se o Zemo tivesse conseguido se matar naquele final, ou se o T'Challa tivesse matado ele, mas o fato do T'Challa ter acabado prendendo ele, ter evitado isso e com isso ter conseguido provas de que em tese o Soldado Invernal é inocente naqueles atos, então um pouco meio que não fez com que a vitória fosse 100%. Ela foi mais ou menos, ou seja, no fim das contas o cara foi o cara que, assim, ele teve uma grande importância na história. Se você for parar pra pensar, acho que tirando o trio principal lá, que é o Capitão, o Buck e o Homem de Ferro, ele foi o mais relevante na história. Certamente. E então, eu acho que assim, desde a Era de Ultron, vem se construindo devagarzinho o que é o Wakanda, né? As pessoas estão ouvindo falar, vai pra cá, vai pra lá. Já estabeleceu bastante, agora a gente vê vários elementos foram colocados ali. E quando surgiu agora o reino, né, todo mundo tá curioso, porque ele surgiu como um vislumbre só, né? Aquela coisa... A Wakanda sempre é sempre foi considerada a parte mais selva da África, né? Não tanto ao sul, não tanto ao norte. E aí, agora a galera só quer ver, né? Eu espero que seja bem retratado no filme solo dele, visualmente. Agora, além do visual do Pantera, tudo, tipo, como eu falei, de estilo de luta, aquelas coisas todas que, tipo, chamou a atenção da galera. A gente zoou aqui que era um Batman, mas acho que a primeira correlação que vão fazer com a história do Batman é quem ouvir nosso podcast. Porque no filme, saindo do filme, depois do filme, não vi comentário nenhum falando sobre isso, né? Ele, na verdade, tem até uma pedância maior do que o Batman quando vai falar que ele tá certo, né? Que ele, tipo assim, não precisa ficar estabelecendo o plano dele. Ele é bem mais pessoal nas resoluções dele, né? E outra coisa que eu esqueci de comentar é o seguinte: a voz dele, quando tá com o uniforme do Pantera Negra, né, que a gente só ouve ele mais no, na grande luta, primeira grande luta, né, é bem bacana, cara, porque não é aquela coisa rouca, nem fechada, nem nada. Ele fala, parece que tá ressoando, como se fosse o vibranium, deixando a voz dele mais, sei lá, sonora, assim, mais ecoada. Ficou bacana pra caramba, cara. Tem que mencionar também a grande frase que acho que vai ser o chamariz do filme dele, que, tipo, o Steve dizendo que vai vir o General Ross com toda a galera pra cima dele, se souber que o Bucky tá lá hibernando, cara, eles que venham, tô nem aí. É, pois é. On the roof! Hey, everyone. Agora vamos falar do segundo personagem que é apresentado pra gente aí, que é talvez o mais esperado de todos. Tava muita gente zoando, dizendo que filme de Capitão América que nada, eu quero ver o Homem-Aranha. E finalmente o Tom Holland se mostra lá, surpreende todo mundo. Tem muita gente com dúvida, tem muita gente, ele tá com criancinha, bababá. Muito novo, estão rejuvenescendo o personagem. E eu acho que, assim, em termos de atuação, ele se mostrou fenomenal. Que pra quem não sabe, o Tom Holland é britânico. Então, quando ele faz a voz do Peter Parker, ele muda totalmente. E quando ele tá vestido de Homem-Aranha, não sei se vocês perceberam, ele faz uma imitação perfeita do que é o atual Homem-Aranha dos desenhos animados. Ele conseguiu colocar isso no personagem. E ficou fantástico. Grande crítica que eu tenho do personagem aí é mais a maneira que ele foi introduzido no começo, que ficou assim, muito pã. muito... Se bem que vi na segunda vez, isso caiu mais fácil pra mim, eu digeri mais fácil. Mas ficou muito assim, opa, a gente precisa chamar alguém lá no Queens, aí já aparece o Tony lá. Talvez se tivesse mostrado aquela pequena cena dele com o uniforme fajuto dele um pouco antes, agindo, como se fosse uma coisa bem rápida, talvez já tivesse preparado um pouco o público pra... Opa, tem alguém aí, quem é esse cara? Opa, agora eu já sei quem é, que o Tony já mencionou aqui nessa parte. Só esse pequeno detalhe que eu achei complicado. Eu já vi gente dizendo que não gostou dessa parte dele ficar muito... Oh, vocês são meus heróis. Oh, tem um cara com um braço de ferro. Oh, senhor Tony, o que é que eu faço agora, senhor Tony Stark? Tem gente que reclamou um pouco disso, mas acho que o pessoal não entendeu a parte que disse que ele é um Homem-Aranha faz nem 6 meses, né? E que ele é um jovem ainda, e que aqueles são os grandes heróis dele. Acho que o pessoal tá confundindo um pouco que o Peter já é um velho manjado na Guerra Civil dos quadrinhos, e esquece que a gente tá com um personagem bem novato agora, né? Cara, o pessoal não esquece que até o Peter adulto, casado, quando via algum cara mais famoso, porque ele não tinha muito contato, ele ficava assim. Até a gente falou do Batman, o crossover do Batman, ele já tava casado com a Mary Jane há mó tempão, e quando ele vê o Batman, fica, meu Deus, o Batman, um herói de verdade, uma lenda. Cara, eu gostei do Peter que eles fizeram, porque ele não é um psicopata maníaco e nem é um cara de 30 anos que tá na faculdade ainda, ou no colégio ainda, que nem o primeiro Homem-Aranha. Esse aí realmente tem cara de adolescente. E o povo que tá achando que tá errado ter um Homem-Aranha de 15 anos, vai ler quadrinhos, vai. Vai assistir os desenhos, vai. Não, aí de resto sim, eu gostei. Eu só achei que, como tu disse, ficou bem jogado. Assim, o Tony nem explica como é que ele sabia, quem mais sabia, como ele descobriu e por aí vai. Simplesmente, olha, eu vi aqui no YouTube, você de pijama e tudo mais. E outra coisa que foi engraçado, que todo aquele mimimi por anos de não, a roupa do Homem-Aranha vai ficar esquisita se for ele lá com o uniforme dele com roupas caseiras. Nem foi mostrado direito. Foi um negócio tão desfocado que a gente nem chegou a ver. A gente só viu o uniforme finalizado dele. Eu tenho a impressão que foi filmada aquela cena e essa deve ser uma das poucas cenas que foi cortada. Eu imagino. Porque, não sei se vocês lembram, essa uniforme que apareceu, tinha uma imagem solta que saiu na internet e o pessoal ficou dizendo que não era. Mas ninguém encontrou a autoria. E era. Não sei se vocês lembram, que é justamente esse uniforme, ele escala numa parede. Mas, enfim. Sim, a única coisa que eu não gostei mesmo foi um pouco a Tia May, pra ser sincero. Porque, assim, a Tia May dos quadrinhos já era a primeira da primeira trilogia. Não tinha o que tirar nem pôr. Ela e o Jameson estavam lá impecáveis. Aí resolveram trocar pela prima May. Ele até quando entra na casa fala May, ele não fala Tia May. Pois é, cara. Eu fiquei com muito abuso, cara, porque o nome dela não é May, é Tia May. Todo mundo chama ela de Tia May. Até o Jameson chama de Tia May. Ai, ai. É, que nem o Paulo falou nessa com relação ao Tom Holland ser jovem e tal, quem tá achando ruim tem que pegar lá os primeiros quadrinhos do Homem-Aranha lá, do Stan Lee, Steve Ditko. O Peter Parker era um carinha do segundo grau, assim, não era esse cara adulto, professor, o pessoal... E a ideia desde o começo, o Kevin Feige deixou claro que era pegar mesmo um ator jovem pra mostrar ele envelhecendo com o personagem. Ele até citava o exemplo do Harry Potter. A ideia é fazer um monte de filme mostrando ele envelhecendo, né? Aí quanto ao personagem, cara, eu não tenho nada que criticar, cara. Achei bom pra caramba. Finalmente o Homem-Aranha é tagarela, né? Fala, não para de falar enquanto luta. Mostraram um lado nerd dele, não só nerd no sentido de ser inteligente, estudioso, mas... Ele citou lá o modo como ele ajudou a derrubar o Homem-Formiga gigante lá. Ele citou o Império Contra-Ataca, né, Star Wars. Ele usou a tática mostrada do filme. Eu achei muito massa isso. E a Tia May eu achei legal, cara. Pô, gostei da Tia May. Isso aí eu acho que eles colocaram mais... O Tony Stark achou bom. O Tony Stark também aprova a Tia May, né? É, vamos ver se no filme do Homem-Aranha eles vão inventar do Tony Stark ter alguma coisa com ela, né? Agora que não tem a Pepper, né? Ele vai ser o tio Stark. O Peter vai te matar se tiver um negócio desse. Cara, mas seria muito engraçado, cara. Isso seria. que nem todo mundo já falou, eu achei que ele ficou bom, o ator foi, a coisa da voz é muito boa, as piadinhas e tal, não achei nada forçado. A única coisa que foi rápido mesmo, ao contrário do Pantera, ele não teve assim uma origem estabelecida. Quero ver como é que vai ficar no filme dele, se eles vão abordar alguma coisa ou não. Ninguém mais aguenta ver a origem do Homem-Aranha, mas enfim. É, não vai ter, já disseram que não vai ter. É, então, mas eu aí... acho que pode ter. Talvez algum flashback. Rápidas. É. Como teve no do Hulk. É, porque ficou meio que jogado. Não dá pra pegar desse filme e partir agora, porque ficou meio... E eu até acho que eles vão lá mostrar, é, que isso que o Cover falou que faltou, como que o Tony Stark se aprofundou, chegou nele. Acho que é capaz até de mostrar um flashbackzinho, como que ele chegou no Peter Parker. Não, eu imagino um flashback da origem mesmo, como o do Hulk, entendeu? Tipo assim, ó, aquela cena do... Ah, tá. O próprio Hulk do... Edward Norton. É, do Edward Norton, a apresentação é justamente a cena da bomba, né? Que acontece em flashes bem rápido e pronto. A gente já sabe quem é um Hulk, acabou. Não mostro de novo, né? Chega. Então, só isso. Eu achei que ele estava muito bom. Ah, eu não gostei muito da Tia May, mas preciso de mais tempo pra saber o que eu penso sobre ela. É como o pessoal fala, tem uma impressão visual muito forte da Tia May velhinha. E aí ninguém tá conseguindo se livrar dessa impressão. É, mas a Tia May foi rejuvenescer mais que o Peter Parker, né? É, mas se for olhar os filmes, né? Não, cara, é. Não, porque só teve. Tá baixando, né? Não, só teve um, eu te amei. Porque a do outro filme era maníaca dos ovos. Ela só aparecia pra perguntar sobre os ovos. Tá bom, Paulo. Como a gente já falou no começo de erro e acerto, teve uma coisa que eu não sei se eu posso chamar de erro ou acerto, porque o Ross, o General Ross, dá 36 horas pro Stark, resolveu a parada com o Steve Rogers. E em 36 horas ele sai da Suíça, né? Que ele tava. Uhum. Acho que foi logo depois do atentado. Sim. Vai pro Queens, arregimenta o Homem-Aranha, volta pra Alemanha, arruma um uniforme pro moleque, que não sei da onde ele tirou aquele uniforme, tão rápido. Ou ele tava estudando o Peter há muito tempo. Eu acredito que tava. Em 24 horas fez isso. E sobrou as 12 horas pra ele lutar contra o... É o fuso horário. É, fuso horário. É, pois é. O voo que ele faz pra trás, ele perdeu pra frente, ué. Meu Deus do céu. Tarde, cara. Até uma tarde. Jefferson, ele fez pior no filme. Ele terminou a briga no aeroporto, o Steve e o Buck foram pra Rússia. Sim. Ele foi pra os Estados Unidos, ou seja, lá onde a balsa for. De lá... De armadura, prenderam todos os Vingadores. Cara, eu já disse, o Tony Stark ia ter uma TARDIS, é a única explicação, cara. Não, eu posso melhorar um pouco pros russos, assim. O Buck e o Steve fizeram várias paradas no caminho até localizar. Puta, porque tomar um cafezinho enquanto tá escapando. Comer um bolinho, né? Comer uma tortinha. Vocês pararam, o Stark fala isso no Vingadores, vocês pararam pra tomar um lanche? Cara, mas isso aí não ia fazer o menor sentido, porque somos procurados pelo planeta inteiro. Vamos parar aqui pra tomar um cafezinho, reabastecer o negócio? Ah, a nave tem stealth. Ela fica camuflada. Na shield você vê. Tem tempo pro Zemo chegar. E o Aranha, o falador do caramba também, ficou muito perfeito. Mostrou que não é fraco. Botou dois pra a nocaute. Só perdeu mesmo pro Capitão América, porque ele jogou sujo. Mas sem forçar muito pro moleque. Sem forçar nada, deu um olho roxo no moleque. Deu, mas não machucou. Não. Ele tem fator de cura. Tirando essa coisa do fuso horário aí meio maluco, né? Que também foi meio abrupto mesmo. Acho que meio que fala, não, a gente precisa colocar o Homem-Aranha de qualquer jeito nesse filme, certo? Tem que ter o Homem-Aranha e tal, então. Mas assim, foi o melhor Homem-Aranha que teve nesses últimos, vamos dizer assim, dos filmes mesmo, né? Acho que assim, ele apareceu muito pouco. A gente só vai ter como avaliar ele melhor só mesmo no próximo filme que deve estar vindo, né? Que é o ano que vem. Mas, assim, ele tem mais característica, ele parece mais o Homem-Aranha do que realmente os dois últimos que teve. Eu não achava, eu não gostava do Tobey Maguire como Homem-Aranha, eu nunca engoli aquele cara como Homem-Aranha. E eu tinha, a despeito do que o Paulo falou, eu tinha mais simpatia pelo Andrew Garfield como Homem-Aranha. Eu também tinha. É, pelo menos como Homem-Aranha, como o Peter Parker, na verdade, em uns dois... Me agradava tanto. Né? Tom Holland até agora mostrou coisa. Melhor do que isso, só se eles, em vez de tivessem zerado, que dizer, Peter Parker, e jogassem o Miles Morales no jogo. Que também seria uma ação muito mais audaciosa, né? Mas eu acho que do jeito que foi feito, tá muito bom. Apesar de eu ter falado de que foi meio corrido e tal, nada desmerece a cena que teve entre ele e o Tony Stark. Eu achei que foi uma cena muito bem construída, muito bem elaborada. Os dois estavam atuando muito afiado. Eu vi pela segunda vez, então assim, a maneira do Robert Downey Jr., né, do Tony Stark, brincar de provocar ele e colocar ele numa culatra, até ele dizer, não, beleza, eu vou com você, tipo... Porque pegou o moleque de surpresa, né? Tipo, o moleque não tinha mais ação, né? Foi até meio que ameaçado de ter a identidade dele sendo contada pra tia. E aí, isso, a cena acaba valendo, mas eu acho que, em termos de filme em geral, poderia ter, como eu falei, uma cena dele atuando com o pijama dele, ou sei lá, o que diabo ele tava vestindo. E até, por exemplo, o Ross comentou, tá, ó, tem gente fora dos Vingadores agora atuando aí, então perdeu o seu controle. A gente tem que botar isso de uma maneira oficial, senão a galera vai qualquer um dizer que pode atuar, que pode combater a lei e não tem mais ordem. E aí ele poderia servir de exemplo, certo? Como o Demolidor também, ou o caso do Justiceiro também, por aí vai, né? Então poderia ter feito isso de uma maneirazinha bem rápida, assim, tipo o próprio Ross naquele videozinho dele comentando isso e seria mais palatável de você ver o Homem-Aranha porque ele tá ali, porque ele tá na trama. Mas de qualquer maneira, não estou reclamando porque o Homem-Aranha está no filme, porque ele é uma das peças principais do filme, ficou muito, muito bem feito. Acho que aquela cena do... A grande luta, né, entre os dois lados não teria o mesmo brilho se ele não tivesse ali. Algumas pessoas estão reclamando como defeito, né, de ele estar vislumbrado com tudo ali, com todos os outros heróis. Foi algo que, pra mim, foi o ponto forte da participação dele, né? Ele tá no meio de titãs, né? Ele é um cara do Queens, né? É até a piada. É, da onde você é, Queens? Ah, eu sou do Brooklyn. E isso é usado assim, na cena final, né? É. É, eu apanhei de um cara. Como era o nome dele? Steve. Ele tinha um amigo muito grande. É, pois é. Mas eu acho que assim, é aquela coisa. O moleque, assim, a gente teria que realmente... É que assim, o personagem já tá indo pra terceira... É, acho que em termos de heróis, acho que é o personagem que mais mudou de ator, né? Tem o Batman, né? Teve, além do... É, tem o Batman, né? Mas o Batman, acho que... Sei lá, né? Mas é, ele, o Batman, assim, ele tá empatado com o Superman, provavelmente. Mas ele, acho que dentro do universo Marvel, acho que foi o cara que... Um dos caras que mais mudou, né? Tirando... É, o Edward Norton. Teve o Hulk também, mas teve tal. O Hulk, mas teve ele de personagem... América, se você contar os primeiros filmes... Máquina de Combate. Não, Máquina de Combate tá... Tem dois. Não, mas personagem principal, né? Personagem principal. É o cara que mudou... O Hulk mesmo, então, se for contar o Luffy. Capitão América mesmo, se você olhar todos os outros filmes também. Que outros filmes? Não, sim. Ah, que esse filme não conta, pô, do capacetão na cabeça. Ah, tem dois, não conta, né? Escudo de plástico. Não, eu tô dizendo da era moderna, vai, cover. Ah, não, isso. E assim, a gente tá indo pra segunda, terceira reinterpretação do personagem, vamos dizer assim. Teve uma que durou 3 filmes, teve outra que durou 2 filmes, e agora, depois do acordo, vamos ter mais uma. Acho que assim, o pessoal deve ficar meio falando, pô, tal, sabe? E acaba mudando muito, né? E é mais recente. Né? Mudanças recentes, né? O cara, o personagem que mudou muito em, sei lá, em 15 anos, né? Vamos dizer assim. Cada um de um jeito e tal. Então o pessoal meio que, sei lá. Mas assim, eu acho que dentro do coisa do filme, um moleque do Queens, um nerdzão, que meio que nasceu, vamos dizer assim, foi criado no mundo em que de um lado tinha Tony Stark, tinha o Capitão América, tinha os Vingadores que participaram lá do negócio da Batalha de Nova York, tá? É bem plausível, né? Acho que tá bem dentro do que você espera de um adolescente mesmo, que é o que você tá, vamos dizer assim, que a proposta é essa, né? The whole world was wrong about you. Antes de passar agora pra falar um pouco mais de outras partes do roteiro, eu só quero... A gente já citou bastante, mas vale a pena falar um pouco sobre o grande vilão da história, apesar de não se destacar, que é o Zemo, tá? É interpretado pelo Daniel Brühl, eu não sei como é que falaria, né? Ele é alemão. É, quase passa desapercebido. Eu vejo que tem muita gente assim que talvez tenha torcido a cara, como algumas pessoas devem ter torcido a cara pro Mandarim do Homem de Ferro 3. Mas você tem que ver com detalhes, talvez numa segunda vez você assistindo você perceba isso, como é que ele movimenta nas sombras as coisas, e como ele explica no final, né, como ele, sendo um humano normal, não conseguiria fazer os super seres serem derrotados pelas mãos dele, né, então ele manipulou as coisas de um jeito que ele se contra-atacasse. Isso aí é um modus operandi que o Zemo tem. O Zemo sempre foi uma pessoa que não quis um combate muito aberto entre os personagens. O Paulo comentou aí do plot inicial dele, que é uma vingança. Acaba sendo nos filmes assim como é nos quadrinhos. Tem a vingança do pai. É um pai diferente, óbvio. Não é um pai filha da mãe, feito o Barão Zemo original. Que tinha tudo a ver com a morte, entre aspas, do Bucky, né? Só que agora a gente vê que ele morreu só, não só o pai, como também morreu a esposa, os filhos, né? Tem toda uma coisa bem emotiva ali, daquela última mensagem do celular da esposa, que a gente só vai entender isso no final. E tem um paralelo também com os quadrinhos, porque ambos morrem soterrados. O pai dos quadrinhos e o pai do filme, né? Tem um soterramento. Ele, nos quadrinhos ele é muito jovem, ele não percebe, né? Ele tá meio inocente, ele não percebe que havia ali um motivo pro Capitão América estar naquela luta. Mas aqui é o contrário, o Capitão América é responsável sim pela morte do pai dele, diretamente, mas é. Sim, Capitão América não, os Vingadores em geral, né? Tony Stark também. E quando o Zemo começa a evoluir no jogo dele, é do mesmo jeito, cara. Então, tipo, uma grande vingança que ele teve com o Capitão América foi em destruir as lembranças do passado dele nos quadrinhos. Tipo, eu não preciso brigar com você, não quero matar você, não quero derrotar você, eu quero dá uma morte em vida pra você, tipo, sua existência não vai valer nada. Aí ele destrói todos os o passado dele, né? O baú de lembranças do Capitão América e por aí vai. E recentemente a mesma coisa. A gente viu que o grande vingança que ele tinha com o Bucky, né? Que era pra estar morto, mas não tava, né? E de repente tava todo mundo querendo que ele virasse herói, virasse o herdeiro do Capitão América. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: que história é essa de herói? Ele não é herói porra nenhuma. Vamos expor ele. Aí expõe ele e pra todo mundo percebe que na verdade é um grande assassino. E até hoje o Bucky não tem mais vida civil, né? Pelo menos até o presente momento, né? Ele sumiu do... Não tem mais volta pra ele como herói, assim, pro público, né? No universo Marvel que a gente conhece aqui nos quadrinhos. E a mesma coisa de viu no filme, cara. E aquele finalzinho dele, tipo assim... A gente mal falou também do personagem do Everett Ross, né? Do Martin Freeman, né? Que tá jurando ele assim: ah, quero ver você agora sair dessa prisão aí. E se você for sair, me provoque no meu turno, que eu quero ver. Aí ele fala: e aí, valeu a pena tudo que você fez e deu tudo no final deu errado? Aí ele falou assim: será que deu mesmo? E na verdade não deu tão errado, né? Ele criou realmente uma separação ali. Pode até juntar de novo, mas a cicatriz ficou maior. Ele conseguiu o que ele queria. É. Assim, porque aquele negócio, ele queria acabar com os Vingadores. O que é que sobrou dos Vingadores? O Máquina de Combate, o Rhodes, que tá em processo de reabilitação. O Visão, que tá em dúvida sobre o que ele é agora, já que ele se mostrou falho. O Tony, que tá praticamente pra lá de mega deprimido. É um cara que realmente tá no fundo do poço. A Viúva Negra, em tese, ela deve ter fugido, porque senão ela vai presa. Todo o resto, ou tá preso, ou tá fugido. É. Os Vingadores acabaram, ele conseguiu. É, exatamente. Não exatamente, não acabou oficialmente, mas vamos continuar na... Não, na verdade tem um pequeno grupo de Vingadores lá, porque o Tony tá no quartel-general dos Vingadores, só que por enquanto ele só tem o Máquina de Combate, o Visão e o Homem-Aranha. Agora estão vindo os dois da... E tem os Vingadores que o pessoal tá chamando agora de Vingadores Secretos, né? Vingadores Secretos! É, que é os Vingadores do Capitão América, que é que a gente soltou. Eu tava tentando achar um nome aqui, esse serve. É pra ser os novos Vingadores, se a gente for pensar em um contexto de guerra civil. Que a diferença é que o invencível Luke Cage liderando é o Capitão liderando. É, mas o pessoal que chama de Underground, né? Vingadores. É, o Vingadores Secretos, o Outsider, né? Os renegados do Capitão. Né? É, só um adendo, o Zemo fez, assim, a gente teve dois filmes em que heróis saíram no cacete, né? Em pouco espaço de tempo, né? Num, ambos tinham um vilão que manipulava-os para que eles saíssem no cacete, certo? Só que acho que o Zemo fez, foi o vilão de verdade. O Zemo fez aquilo, tudo que a gente não viu no filme da concorrência. Ele, na verdade, o Zemo fez acontecer e deu certo. E detalhe, sem ter aparatos super tecnológicos, sem ter empresas megalomaníacas, certo? E sem ter tiques nervosos. Sem ser espalhafatoso, né? Não foi espalhafatoso. E sem querer ser grandioso demais para mentes pequenas. Exatamente. Na verdade, ele até era uma grande mente, que ele mesmo fala, né? Que os códigos lá que foram expostos pela viúva, quase ninguém tinha descriptografado. Mas ele não era qualquer um. Mas foi só isso a sutileza, né? e você a todo momento fica na dúvida qual que é o objetivo final do cara. Se é ressuscitar a Hydra, certo? Porque tem uma... Porque não, quando ele começa a interrogar lá o cara, o ex-chefe da Hydra, dá, assim, o cara não viu nele nenhuma conexão com a Hydra. Então o que ele quer? Ressuscitar a Hydra. Aí mais pra frente a gente começa a achar que ele, o que ele quer botar lá os super soldados russos lá no a Guarda Invernal lá que ele matou lá no meio. Você tá batizando de Guarda Invernal, é? Não tem. Qual o nome daquele grupo russo de super-heróis da Marvel? Tem, mas aquele pessoal ali falou que era Esquadrão da Morte em russas lá, uma coisa assim. Mas é a Guarda Invernal ali. Super Soldado Soviético. E aí. Mas teve um que fugiu que esqueceram de mencionar, né? Quem? O Putin. ai. Esse é mesmo. Falar. Paulo, você vai sumir em exatos 10 segundos. Esse ator é muito bom, né? Quem viu ele lá em Bastardos Inglórios, cara? Quando saiu que ele ia interpretar lá o Zemo, eu falei, pô, vai ficar bem legal mesmo, né? Que é por causa da interpretação dele em Bastardos Inglórios. Mas aí você então percebe, né? Você não sabe qual que é a motivação do cara. Você começa achando que ele quer ressuscitar a Hydra, aí você acha que ele quer derrubar não sei quem, mas no final das contas a motivação dele é, eu só queria ferrar os Vingadores mesmo e conseguir. E quem tinha expectativas de ele ser o grande Zemo dos quadrinhos, blá, tem que lembrar que assim, a Marvel tentou guardar em segredo que ele era o Zemo por quase toda a produção do filme. Tinha vazado, ele sem querer deixou vazar, tal, não sei o quê. Mas se você não soubesse que era o Zemo, imagine a surpresa pra gente que é dos quadrinhos, de repente quando ele se revelasse que ele é o Helmut Zemo, primeira vez, um cara da inteligência de Sokov, blá, tudo bem. Bem diferente do que é a origem dele nos quadrinhos. Mas aí você ia perceber, caramba, ele é diferente, mas o modus operandi é o mesmo, cara. É porque tem gente que tem sérios problemas de interpretação. Só consegue entender que o modus operandi é o mesmo se ele usar uma máscara roxa. Quem sabe um dia, né? O Ossos Cruzado não usou? Ossos Cruzado já foi, né? Já era. Já era. Se viu a intenção dele. Bom, vamos agora passar então... rodar aqui pra gente lembrar uns grandes momentos. Eu sei que a gente tem duas grandes lutas que acho que todo mundo vai lembrar delas pra citar aqui. E dentro da grande luta entre os dois times tem vários bons momentos nelas. E se a gente for enumerar os do Homem-Aranha, são imensos, assim. Cada piadinha vale a pena. E, claro, a luta final, que ela é visceral, é uma luta que, como a gente falou aí, né, coloca a emoção do Tony à flor da pele e que, bom, pra quem não sabia nada do que ia acontecer ali no final e tava achando que alguém ia morrer, não sabia se era o Tony ou se era o Steve, né, porque você fala assim, caramba, eu acho que ele vai matar o Homem de Ferro, porque o Tony, o Robert Downey Jr. não vai assinar mais contrato. Não, caramba, eu acho que o Robert Downey Jr. tá tão insano aqui que ele vai matar o Steve mesmo, porque, sei lá, o Chris Evans tem que dar o escudo pra alguém. E aí ficou aquela tensão. Eu adorei no meio da luta a hora que primeiro momento fica, o Scott fica gigante, ah. E aí o Rhodey, the tiny guy is big now, the tiny guy is big now, e o Tony Stark, give me back my Rhodey. Traduz aí, Cami, pra pessoal ouvir. Ah, ele fala, o carinha pequeno tá grande agora, o carinha pequeno tá grande agora. E o Tony Stark fala, me devolve meu Rhodey. E o próprio Scott Lang, cara, quando tá grande assim, o passo visão por entre ele, oh meu Deus, tem um cara passando por dentro de mim. Uma coisa acabou de passar por mim. Não, e antes de transformar no gigante, ele assim, ó, eu sou o cara, ele correndo... E aí, tipo, a plataforma bem pequenininha, assim, você esperando ele correr. Ele tava muito bom. A plataforma era grande. É, pois é. Foi, pelo menos a sessão que eu assisti, foi a que a plateia mais vibrou, mais até que a hora do Homem-Aranha aparecer, todo mundo... Ah! E outro, então, eu gostei da cena do Homem-Formiga também, quando ele entra no... Foi rápida, mas quando ele entra no... Na armadura do Homem de Ferro, lembrou bastante aquela história clássica dos Vingadores, que o Homem-Formiga tenta consertar o Visão, a história inteira se passa dentro do corpo dele. Achei, não sei se foi proposital, mas lembrou bastante. Tipo, e aí, não, sua armadura está apresentando defeitos aí. Aí ele fala, quem é você? Quem é que tá aí? É sua consciência. O grilo falante. Aí não é nem um grande momento assim, mas só pra aproveitando aqui, não sei se alguém mais percebeu, aquela cena que ficou, foi a mais comentada no primeiro trailer, que o Tony Stark, o Capitão América fala, o Buck é meu amigo, o Tony Stark fala, eu também era. Na cena do trailer, ele fala com uma cara de raiva. Triste. Não, triste, tipo, eu também era. No filme parece que é outra cena, que ele fala com raiva, né? Tipo, isso. Eu também era, né? É outra cena, não é? Deve ter feito várias cenas diferentes, até pra não entregar tanto no trailer, né? É cena feita pra trailer. É. No filme é totalmente diferente. Ah, tem várias. Tem a do Aranha lutando contra o Falcão e o Soldado Invernal ao mesmo tempo. E bota os dois no nocaute. E na cena final, cara, eles não entendem nada. Vê que... Você vê que eu, o legal é o cara falar, eu odeio você. E na cena da luta final, você vê que por mais que a luta seja visceral, eles não estavam dando tudo de si ali. Era um negócio mais assim, vou bater até você sangrar, mas não quero te matar. Naquela hora que ele perde a mira, o sistema de mira fica todo fodido, ele olha pro Soldado Invernal subindo, ele não mira no Soldado Invernal, ele mira na dobra, na dobradiça. Se ele quisesse matar o Bucky ali, tinha mirado o Bucky, pô. Ali na hora que o Rhodes cai lá de cima e se espatifa no chão, o Falcão na hora esqueceu de fugir e tal, e foi lá acudir, né, tipo... Exato. Ficou amizade em primeiro lugar ali, tipo, ele... Não... Tomou uma rajada na cara, né? É, tomou uma rajada. É pra você ver como boas ações nem sempre, né? É, mas aquela cena foi muito impactante, porque tava todo mundo com medo naquela cena, por conta do próprio trailer, né? E do jeito que caiu, cara, ficava assim, aquele negócio, não, eles vão salvar, não vai ser o Tony, vai ser o Falcão que vai salvar pelo menos, e aí, pof. Aí todo mundo no cinema fez assim, ai... Não, mas o que eu mais fiquei com medo naquele momento ali foi o gigante mesmo. Porque, assim, na hora eu esqueci que já tinham programado a sequência. Porque eu só vi Guerra Civil, um cara gigante. Automaticamente eu lembrei do Golias. É, pois é, né? Foi uma referência que não podia matar, mas foi. É porque na hora lá que o Visão já tava meio malucão naquelas cenas lá, não, cara, o Visão vai fazer alguma merda aí. Só que ele fez a merda foi com o outro. E engraçado é que o Paul Rudd tava se divertindo, que ele tava aparecendo ali o gigante do pé de feijão, né? Eu vou pisar em vocês. E ele pisando. E começava a rir. Eu acabei com a câmera feita na reação dele, assim. E o Tony ainda para e pensa, alguém da minha equipe tem alguma habilidade secreta que não me contou? Que a luta entre o Steve e o Homem-Aranha, cara, foi muito legal. A luta do o Gavião contra o Homem de Ferro, tá lá ele, a Wanda, aí ele dispara a flecha e o Gavião fala, aí o Homem de Ferro, você errou agora. Quem disse? Aí começa a cair um monte de carro, né? Ele tava distraído, né? Também a cena lá que ele dispara, né, o Gavião, o Gavião dispara o Homem-Formiga, também foi bem legal essa cena. Eu assisti um filme, né, com os amigos da gente, né, e aí o André comentou comigo que o grande superpoder do Gavião é que todo mundo subestima ele. E, na verdade, ele tem sempre uma surpresa, sempre tem uma carta na manga. Foi assim desde Vingadores 1, né? Quando ele enrolou o Loki com aquela bomba. E era de Ultron também, que ninguém dava nada. E ele fez um baita discurso com a Wanda. Ele tentou fazer isso com o Pantera Negra, mas deu mal. É o Pantera Negra. É o Tchalão. Só que ultimamente ele tem o Max... Maximoff na manga, né? Porque quando não, o Mercury é a Wanda agora pra ajudar ele. É, pois é, né? Ele puxa uma carta especial Maximoff de defesa. Defesa barra puta ataque. É, vai. Aí fala. E da cena final, acho que assim, a parte que me impactou é a referência aos quadrinhos, né? A referência à capa de Guerra Civil, né? Tony Stark acertando o escudo e tá? tal. Eu acho que foi o maior. A cena, a luta toda é muito realmente. Diferentemente daquele outro filme da concorrência, a luta toda aqui. Esquece isso, meu Deus do céu. O Felga, pera um pouco. Se o Tony tivesse apontado um laser pro cara continuar segurando o escudo ali e o outro nas pernas, acabava a história. Vocês estão falando sempre da concorrência aí, você vai me lembrar que um cara no cinema fez uma piada monstro. Qual foi? Então, na hora que o Capitão América fala, você lembra de mim? Aí o Bucky fala, eu lembro que o nome da sua mãe é Sarah. O cinema inteiro começou a. Aí um cara gritou lá de trás, que fudeu, não é Marta. Aí o cinema dá pra fazer um meme, né? É sério, faltou o Rhodes no momento lá de gritar traidor pro Capitão América, cara. Que ele pega o bastão do TR-8R. É verdade, cara. As lutas lá do Homem-Aranha com o Soldado Invernal, o Fusca Azul, por que não? Também foi encantado demais. Não, melhor que o Fusca Azul é a risadinha dos dois lá atrás do Fusca quando o Rogers beijou a Sharon. Nem esfriou o corpo da agente Carter, ele já tava catando a sopinha, né? Que é? É, cara. Mas ele já não tava com a Peggy já tinha casado. Pois é, mas ele não, pô. Não, nem esfriou não, pô. Faz tempo que a PEG tipo, ele não tem nada. Quanto? 50 anos, né? 70 anos. É, 70 não, ela... anos, né? Acho que é um tempo bom pra você poder mudar. É, que... é mas logo que a... assim, cara, ficou muito novela das 8. Eu achei que o beijo foi meio pouco, sinceramente. É, foi mas do nada, ele, assim. Ô, Cami, tem é. Um problema. Ele só tomou a iniciativa depois que ele soube que era a sobrinha da chefe. É, da, da PEG. O cara é virgem, tem 80 anos, aí de repente sai beijando as meninas, assim, cheio de, sei lá. É a evolução do personagem, né? Não, não, pô, aquele negócio, pelo menos dessa vez, a Viúva Negra não precisou ser aquela amiga que tenta empurrar todas as amigas dela pro cara, né? Porque a, tinha um meme no Soldado Invernal, que era o Steve, sei lá, merendando, e a Viúva. E a Natália? E a fulana? E a Susan? E será mais quem? Vou lá pro começo, lá, tipo, acho que uma das cenas mais erradas que teve foi a perseguição, que no trailer tava meio esquisito, mas quando a gente vê no cinema... Ah, e a hora que o Bucky pega aquela moto e sobe em cima... Exatamente, a perseguição do Bucky atrás do Pantera Negra, e atrás do Steve, e atrás do Falcão, parecia coisa desanimado, mas tava muito... Tava mesmo, né, cara? E tipo assim, eles correndo assim. E acho que o lance é o seguinte, os irmãos Russo, ele consegue fazer um pouco de diferença com em relação aos Joss Whedon, porque a câmera dele também é muito ativa. Então você vê que ele tá correndo com a câmera. Então quando o cara leva uma pancada, a câmera dá uma balançadinha. Ele grava com câmera leve. É, e exatamente. E o aí. O que pra mim foi é um dos defeitos do filme, sinceramente. É, mas se não tivesse defeito, não ia achar as lutas tão brutais. Porque a câmera desse. Com esse impacto. É que torna as coisas mais violentas, assim. Sei que no IMAX é muito ruim com essa câmera. A única cena gravada com câmera IMAX é a do aeroporto. O resto foi com câmera de mão. É, e no aeroporto, assim, teve N coisas pra citar. Oh, e a gente também não tá falando, porque é bem no começo, mas toda aquela perseguição da Nigéria também é muito foda. Sim, sim. É, o esquema deles funcionando, né? Eles em ação. Dá pra perceber que nem todos os Vingadores são escalados ali, né? Porque alguns iam chamar muita atenção. Tipo, Visão e o Máquina de Combate. Não ia ter como. E ficou interessante porque deu pra aprofundar mais os personagens que eles queriam, né? Tipo, aquela turminha ali do Soldado Invernal, que é a Viúva Negra e o Falcão. E o Steve Rogers. E mais a Wanda, que tinha que estar lá porque tinha que ter um bode expiatório na história. Né? Tinha que ter um speedball, como vocês fizeram a piada. Ó, ainda sobre o Pantera Negra, né? A gente esqueceu de comentar antes. Então tem uma referência nos quadrinhos, tá? O Pantera Negra que conseguiu dar uma chave de braço no Surfista Prateado, ele não conseguiu dar uma torção de braço no Soldado Invernal. E tinha muita gente que não percebeu isso, que foi aquele momento que o Buck tava fugindo quando foi preso, tava controlado lá mentalmente. E aí ele segura um braço do outro e o Soldado Invernal vira e fica encarando ele, olhando pra ele assim, né? Tipo, ih, falhou meu golpe, né? Aquele psiquiatra morto na banheira é um dos irmãos Russo. Sim, é realmente um deles, é o Joey. Ah, ele usou aquele negócio, lembrou até filme do... É, lembrou do um pouco... Tarantino faz de colocar. Só que o Tarantino coloca nome de capítulos, assim, ele. O nome dos países, assim, põe gigantão na tela, assim, né? Mas só uma coisa, cara. Aquele começo ali, eles sendo agentes secretos também, eles são ótimos super-heróis. Porque entra lá no bar, todo mundo de boa, aí entra o cara de cabeça baixa com boné azul. Aí depois entra outro cara de cabeça baixa com boné azul igual, senta do lado, e eles conversam sem olhar um pro outro. Aí entra uma terceira mulher, senta do lado e entrega uma pasta pro cara. É, né? Ele tem que ter umas aulinhas com os agentes da SHIELD. You just started a war. Bom, depois de ocorrer as duas grandes lutas, né, que a gente já citou várias vezes aqui, e tem os desdobramentos finais da história. Tem uma pequena aparição do senhor Stan Lee, né? Que vai entregar uma encomenda importante pro Tony Stark. Tony Stark, cara. É, em inglês é Tony Stank, né? Tipo, Tony Fedido, né? É, no dublado ficou Tony Esterco, cara. Uhum. Não, tá, mas combinou, aqui combinou legal. A piada do banheiro que o Rhodes faz com ele valeu também, deu pra funcionar também. E aí, apesar de eles terem brigado, né? O Tony Stark, talvez de cabeça mais fria, tem um momento ali mais de trégua, né? Que ele, tipo, ele vê que o Steve deixou aquela carta pra ele, que vocês já até comentaram aqui. deixa um telefone de contato, né? Era um Nokia aquilo, provavelmente, pra durar tanto tempo. Pra durar tanto tempo. E aí... É um Motorola, hein? É, um Motorola. Quando o Ross pede ajuda a ele, porque tá sendo, a balsa tá sendo invadida e os prisioneiros estão sendo libertados, o Tony ignora, né? Tipo, opa, tô ocupado aqui, te vira aí. Vai ficar mais ou menos um lance, pelo que eu deu a entender, igual teve no final do Guerra Civil. Que, tipo, Tony continua oficialmente respondendo ao governo, babababababá. E a equipe renegada, funcionando paralelamente... E toda vez que o Tony Stark ia prender eles, dava uma colher de chá, tipo, ó, vou fingir que não vi, vão por aqui, que eu não quero prender vocês, não. Então, eu acho que o futuro do universo Marvel, a gente vai ter alguns filmes interligados, vai ser mais ou menos assim, né? Vai ter ainda Homem-Aranha, Pantera Negra, Doutor Estranho. O Doutor Estranho talvez não seja tão ligado. Mas vai ter filmes assim, antes do Guerra Infinita, que vai mostrar um pouco... Dessa repercussão de heróis funcionando legalmente e heróis não funcionando, né? Então, desse final, uma coisa que eu tava falando lá no começo, da relação, eu acho que com os quadrinhos, foi um final menos dramático que o dos quadrinhos, até porque ia ficar muito queimado eles matarem alguém, mas no fundo foi melhor e teve ainda as mesmas coisas, porque eu acho que assim, a hora que o Capitão joga aquele escudo lá, é meio que uma morte do Capitão América. Então ele não vai ser mais o Capitão América agora, porque ele tá sem o escudo, vai ser alguma outra coisa. É. E acho que aquela simbologia daquele escudo jogado é meio que representando que agora o Capitão América, entre aspas, morreu. É, na verdade... Tanto que ele aparece só a paisana depois, né? É. O Steve, dos quadrinhos, já jogou o escudo uma vez, né? E isso aí levou ele a até assumir uma identidade secreta e... Uma vez foi nômade, o outro foi só capitão. E, consequentemente, o governo inventou um outro cara pra ser Capitão América, né? Ou melhor, pra ser agente americano, né? Então. E aí achei que ficou interessante do jeito que ficou, como você falou, que agora eles meio que terminaram brigados, mas não tanto, né? Então, eles estão lá disponíveis pra quando precisar. E eu tenho expectativas, assim, que eles voltem e o fato de o Tony Stark ter ficado com o escudo, que ele falou, né? É do meu pai. Ele que deu pra você, não se não merece, blá, blá, blá, blá. Seja uma maneira de reconciliação, tipo, ele devolver o escudo para o Capitão América e dizer, olha, isso aqui realmente é seu, venha pro meu lado, alguma coisa desse tipo. Vai ter uma simbologia pra isso, né? Tem que ser aproveitado, o roteiro pede isso, né? E contrapartida, quem tá vendo a gente da Shield sabe que quem sabe não aparece um escudo energético, né? Eu tava falando isso, eu falei, agora ele pode fazer um escudo igual aquele que ele já teve energético. Aí eu assisti o episódio da gente da Shield e falei, putz, já tem! Já tem, né? O Capitão Coulson. Mas não vamos spoiler agora, né? A gente vai falar sobre isso em outro programa. Só, antes de fechar, vamos só relembrar as duas cenas pós-créditos aqui. Uma a gente já falou mais de uma vez aqui sobre a aparição de Wakanda. Uma parte foi gravada aqui no Brasil. É a que mostra o Soldado Invernal hibernando, né? Tem tudo a ver, afinal. E chegou o verão. E aí fica aquele lance de Wakanda meio que ser o local desses Vingadores secretos, ou quem quer que seja, né? Não sei como é que vai ser a repercussão disso, se vai ter até uma participação, quem sabe, no futuro filme do Pantera Negra, né? Fica muita coisa aberta. E a outra cena que a gente falou agora há pouco, falou um pouco menos, que é o Homem-Aranha, né, no quarto dele, testando os equipamentos novos que o Tony Stark deu pra ele, né? E aí começa a mexer no... naquela pulseirinha lá, que talvez seja um comunicador, também é o disparador de teia dele, mas tem um mecanismo que solta um feixe de luz, que ele tentou esconder a Tia May desesperadamente, mas quando ela sai, ele coloca no teto, aparece o símbolo do Homem-Aranha. Nossa. Mas não é só um símbolo, aquilo ali já foi um sinal do Homem-Aranha bem antigamente, né? Que ele jogava contra os inimigos quando tava de noite, né? É um sinal portátil que nem o do Batman, tá, gente? Só que ele apontava pros inimigos, assim. E saía do cinto, né, acho. Exatamente, do cinto. Guerra Civil, ele não fecha nada, ele abre possibilidade. É o primeiro filme da fase 3, a gente pensava assim, Guerra Civil vai acabar com... Alguém vai morrer? Não, é exatamente o contrário, os caras estão pensando em expandir a coisa. A Marvel só tá pensando pra frente, subir. É uma coisa impressionante. Enquanto a gente pensa que alguma coisa ia terminar e tal, não. Só aumenta as possibilidades. E quanto ao Wakanda, eu não acho que ele vai ficar ali a base, não, dos Vingadores, não. Aqui foi mais um refúgio e não sei quem falou. a gente comentando aqui, que o sistema do que aparece do Homem de Ferro no começo do filme, que é o apagador de memória, poderia ser usado no Bucky. É, não é um apagador de memória, ele reescreve lembranças, né? Tipo, era como eu queria escrever, mas não sei se apaga. Eu falei, apagaria as memórias traumáticas pra pessoa ser curada. Ele usou pra modificar como seria uma coisa na cabeça dele, então no futuro foi uma hipótese que levantaram lá na janta depois, que isso podia ser usado pra curar o Bucky das coisas dele, né? Cara, isso lavagem cerebral. Isso poderia ser usado pra acabar com todos os heróis da Marvel e da DC, né? Porque, tudo é por trauma. Não, e outra coisa, né? O Tony poderia usar isso pra manipular todo mundo, se for desse naipe, assim. Ah, é, uma coisa que a gente esqueceu de falar, nada a ver com mais do... A coisa mais... O efeito visual desse filme mais foda é deixar o Robert Downey Jr. com um cara de 18 anos, né? Ah, igual fizeram com o Michael Douglas, né? No nome. Exatamente, né? A Marvel tá... Acho que com o Robert Downey Jr. é mais difícil, viu? Não, é porque, assim, tipo, do Downey Jr., se tu for pegar, realmente ficou idêntico àqueles filmes que ele aparece nos anos 80. É. Teve essa base mesmo. Sobre o Wakanda, o que eu ia dizer é que eu não acho que vai ser a base lá dos novos Vingadores, Vingadores Capitão, Vingadores Baixa Renda, seja lá como for, porque... T'Challa, ele deixa bem claro que ele tava ajudando o Buck, não era porque ele tava, não é porque ele tá do lado do Capitão, mas sim porque ele viu no Buck alguém que é tão vítima do Zemo quanto o pai dele. Então é meio que uma forma de tentar honrar a morte do pai, também seria ajudar as vítimas lá que sobreviveram. Aí é mais uma coisa em pessoal do Buck, tipo, é o desculpa qualquer coisa por você tentar te matar pelo filme todo, do que estou do lado do Capitão. Tanto é que aquela parte lá que ele diz lá, todo marrento, que é o que chama pro filme, que deve ter vontade de ver o filme lá do Eles Que Vêm, você deu um vislumbre de como é o Wakanda, porque o General Ross tá nem aí, cara. Você percebe pelo filme que ele só quer uma desculpa pra prender todos os heróis. Sim, sim. Até é uma coisa que a gente não chegou a comentar direito, mas se você for olhar as ações do Tony Stark, ele tá muito mais pressionado que sei lá o quê, porque de um lado é o capitão naquela buck, do outro é o General Ross com a arma apontada na cabeça dele, querendo prender todo mundo, matar todo mundo. Aí o cara tentou fazer o que pôde. Quando ele explodiu lá o negócio lá da mãe dele, é porque ele já tava uma pilha, né? Pilha. Já tava uma represa inteira que estourou em cima do capitão. É, e a cena foi muito bem atuada, cara. Assim, quem fica zoando que o Robert Downey Jr. só faz piadinha de improviso e o filme dele só é isso, preste atenção nas expressões e como foi a atuação dele nessa cena. E a cena do elevador dele foi excelente, que ele tá com a senhora lá, que dá a foto pra ele. É. Então, ficou bem legal essas duas cenas pós-crédito, principalmente a da Wakanda, que é a chamada pro filme. E possivelmente aquela coisa, né? O cara lá que a gente tava apostando, né? Porque tinha uma notícia que saiu uns 4 anos, né? Que o cara que faz o Soldado Invernal assinou pra não sei quantos filmes, né? E a gente tava apostando que um dia ele viraria o Capitão América, né? Acho que o próprio Chris Evans tem pra 9 filmes. Sim. Não é nem 6. Não, sim. E, então o que a gente imagina é que provavelmente... Eu acho que assim, é batata. Vamos ter Capitão América e Buck Barnes no próximo filme do Pantera Negra. Eu acho que é bem provável até que de alguma forma os Vingadores Renegados do Capitão participem. Depende do filme, eu acho que é bem plausível isso. Eu fico nessa dúvida porque tem história de Capitão América relacionada com Pantera Negra na fase do Reginaldo Hudlin, né? Então vai sim. Ter, né? Não, sim, eu acho que eles não descongelam o Buck agora, não. Não, então, eu acho que o que vai acontecer é o Ross, mais ou menos isso, alguém vão tentar invadir o Wakanda por algum motivo. Seja porque o Pantera Negra fez lá as bobagens no Europa, seja porque ele tá com o Buck, seja porque ele tá de alguma forma dando guarida aos Vingadores do Steve Rogers. Então com isso, eu sei que é um podcast que ficou grande pra caramba, mas faltou muita coisa pra gente falar, porque o filme tem muitas minúcias. Acho que ia ficar complicado demais fazer um podcast de 3 horas, e ainda assim eu tenho certeza que ia faltar coisas pra gente falar aqui. Mas, acho que nada supera, a gente pode falar com vontade, do que você assistir 3, 4, 5 vezes o filme, porque eu acho que sempre tem mais um detalhezinho a mais, assim, easter egg que eu tava procurando, uma coisa ou outra. E, claro, né, sempre vinculado a gente da SHIELD, né, que em breve, ainda esse mês, a gente vai fazer um podcast sobre isso, e vamos ver as repercussões por lá. Né? Mas, por hora, a gente encerra por aqui, e até o próximo Inominata. Final warning. I could do this all day. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.